terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais letrada e cheia de leituras do que a mim, do que a sua. E olha que eu leio, hein, cara? Com certeza. Mas que nem ela, eu não leio. Eu gosto de ler também, mas não, não como mente, ela. Não mente. Qual foi o último livro que você realmente leu? Não aquela que você leva pro banheiro e só lê a orelha do livro. Eu lê inteiro. Olha, eu gosto muito das coleções de Assassin's Creed. Olha. Os livros baseados no jogo? É. Tem livro? Oh, tem, e tem. É bom? Oliver Balk, alguma coisa assim, cara. Eu normalmente todos eles. Eu já li livro baseado em série e jogo, normalmente é aqueles quebra-galho, né? Os caras. É, mas essa coleção eu achei muito boa. Você joga o jogo? Jogo o jogo, você, né? Você é um cara do game, então? Eu sou viciado em jogo, cara. Pois é, não sabia. Não, aí explica, né? Viciado em jogo, videogame. É, jogos eletrônicos, né? Vão achar que eu tô no Tigrinho, tá no que tigrinho. Eu jogo na Lotomania, né? Exato, não é esse tipo não de jogo. Não é esse tipo de jogo. Tá. E o pessoal que está em casa, que quer jogar com a gente, como que eles fazem? Bom, já começa já deixando o seu like, se inscrevendo no canal, tornando-se membro. Muita gente assiste os vídeos e não se inscreve no canal, não ajuda a gente. É verdade. Então, pô, agora, tá fazendo agora. Nada aí agora? Clica aí. Já clica aí, já se inscreve no canal, também compartilha esse vídeo na televisão, aí. Quem tá assistindo a televisão também tem. Também tem lá, vai lá se inscrever. É verdade. Não custa nada, né? É verdade. Ó, é o seguinte, ó, antes de falar com a nossa convidada aqui, quero falar com você aí. Você já parou para pensar em concurso público, hein? Faz sentido para você? Faz sentido? Muito, pelo que eu vou explicar aqui. Olha, tem muita gente aí com um burro na sombra e você não tá nem sabendo. Um concursado geralmente tem um salário bem mais interessante do que a maioria que tá no mercado de trabalho e tem coisa que o trabalhador comum não tem: estabilidade. Isso quer dizer que, na prática, ele não pode ser demitido. O Estratégia Concursos me contou que este ano teremos vários concursos muito bons. Olha, Banco do Brasil, Petrobras, INSS, Polícia Rodoviária Federal e muitos outros. Mas a grande verdade é a seguinte, sempre tem um concurso acontecendo mais perto do que você imagina. Às vezes é na sua cidade, às vezes é no seu estado e às vezes é um concurso que você nem sabia que existia, mas que combina exatamente com o seu perfil. Por isso, presta atenção, porque no QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no link da descrição, tem uma página que o Estratégia Concursos preparou. Lá você consegue ver quais concursos estão mais próximos de você, quais estão previstos, quais já estão com edital aberto ou quais estão prestes a sair. Isso é muito legal, hein, Homer? Não é? É verdade. Ó, nossa, que empolgação, hein? Ele tá mexendo lá nos teclados e eu atrapalhei ele. Vai, eu vou fazer de novo. Isso é muito legal, hein, Homer? É verdade. Aí, muito bom. Eu fiquei curioso pra ver esse mapa. Tem um mapa aí? Mostra aí pro pessoal. Coloca na tela um pouquinho aí. Clica no link, dá uma olhada nas oportunidades mais perto de você e escolhe onde faz sentido apostar suas fichas em 2026. Porque oportunidade tem e o Estratégia Concurso está aqui para te ajudar a não deixar nenhuma passar, não é, Romer? É isso aí. Então o mapa tá na tela, bonitão aí para o pessoal ver. E eu quero falar agora também com você, galera. Deixa eu dar um recado para quem carrega o piano nesse país. O empresário. Muita gente acha que tem que ser dono de empresa e quem é dono de empresa tem só o glamour. O pessoal sabe que eu sou dono de empresa e não tem glamour nenhum, né? É verdade. Tô dormindo aqui no sofá, tô trabalhando, virando noite. E ainda o Luciano tem a cara de pau de falar pra mim que trabalha mais do que eu aqui nessa empresa. Ele acabou de chegar, André, e falou isso. Você acredita lá no Rio? Eu trabalho mais que você. Eu chego 2 horas antes no trabalho. Eu perguntei onde eu trabalho? É na minha casa. Quem já tá antes de você chegar? Eu, quando ele sai, eu já tô aqui, quando ele vai embora, eu tô aqui. Então não tem como ganhar. Então é isso aí, o empresário também não tem vida fácil. Mas, ó, a verdade é que a vida real, o cara tá muitas vezes sozinho, como eu, tomando decisão no escuro e arriscando tudo que tem. É um isolamento que ninguém conta. E o G4 tá com a gente porque eles entenderam exatamente essa dor. Eles deixaram de ser apenas uma escola de negócios para se tornarem a plataforma completa de quem lidera o Brasil. O G4 agora é a bússola que te dá o norte quando o mercado parece um caos. Eles criaram o quê? Um ecossistema que une o método e conhecimento aplicado para dar direção, voz e poder aos empresários que fazem o Brasil avançar. Mas, ó, o papo lá é reto. O G4 é para quem quer mais. Se você está satisfeito com mais ou menos, nem clica. Mas se você busca dominância e quer direção real para crescer, os caras são a autoridade máxima, e eu assino embaixo. Chega de tentar inventar a roda sozinho. Escaneie o QR Code que tá aqui na tela ou clica no link da descrição. Conheça um novo G4 e alinhe sua rota com quem entende de execução no mundo real. G4, para quem quer mais. E vamos para cima, Homer. É isso aí. Né? Não vamos para baixo, vamos para cima. Não, vamos para cima, e só vamos decolando. Vamos para cima com essa convidada que o pessoal, quando a gente anunciou, o pessoal, finalmente ela voltou. Tava demorando, hein, Tati? Você demorou para voltar. Foram uns 3 anos, né? É, mas também você não para de ler, né? A gente então... vai chamar ela e falar, eu tô terminando um livro. Aí terminou, terminei, mas eu comecei outro. Então, é um atrás do outro mesmo. Tati, para quem não te conhece, se apresenta para aquela câmera, dá um oi pro pessoal. Qual é a câmera? Perdão. É essa meio daqui, perdida, né? Opa! Isso. Oi, eu sou a Tatiana Feltrin, eu tenho um canal no YouTube, meu canal é um dos mais antigos do YouTube, gente, ele existe desde 2007, acho que o YouTube começou em 2005. Era tudo mato. Era tudo mato, nós começamos em 2007, então o canal este ano vai fazer 19 anos. Caramba. Falando primordialmente sobre livros, no começo era uma bagunça, ninguém tinha parâmetro, a gente falava sobre o que dava na telha, mas aos poucos eu fui puxando esse nicho e começamos e deu assim. Deu certo, deu muito certo. Você hoje é deu referência, certo. Né, Ana? Eu não gosto muito desses títulos, mas booktuber, né? É estranho, né? Booktuber. Eu detesto esse título. Eu também, booktuber, influencer. Então, não, YouTuber. Influencer ainda vai, porque é pra todo mundo, mas o booktuber parece que é assim, um grupinho seleto, né? Ah, o cara que fala de viagem na internet, ele é o quê? O triptuber? Triptuber. Não. O cara que fala de café, você coffee. Fala no Instagram, aí você Bookstagrammer. Big Bookstagrammer. Bookstagrammer. Se é no TikTok, é booktalker. E assim vai, entendeu? Não. Então eu nunca gostei desse título. Eu falo produtora que eu... de conteúdo, né? Então, eu sou youtuber de livros. Youtuber de livros. Eu leio e falo sobre eles. Então, mas isso. Você tem lido muito? A gente lê, né? Fazer o quê, né? Tem que criar o conteúdo. E para isso é preciso ler. Não dá para colocar no chat GPT e falar, me conta desse livro. Rapaz, não tem como. A gente sabe que o tem pessoal canais, faz. Tem canais que fazem isso, principalmente vídeos curtos, a galera não lê. Meu Deus. Teve um videozinho do Drácula aí que é imperdoável. É mesmo? Que golou? Deram informação errada? Fizeram um publi. Era publi ainda por cima. Sei. E não era nem de livro novo. Era uma edição que tava, sei lá, saindo uma nova tiragem. Mary Shelley antigo, assim. Não, o Drácula é do Bram Stoker. É, Frankenstein, que é da Mary Shelley. É, o Frankenstein. Bram Stoker. Aí o chat trollou totalmente a pessoa. Ela trocou os nomes dos personagens e nossa. Deu uma sinopse ali totalmente novela das oito, assim, entendeu? Tipo, pegou o basicão, né? Que apresenta no... Mas não era nem o básico, era um negócio totalmente... Era errado, não era? Não era... Então, aí é que tá. Isso é uma questão que a gente pode pensar também. O filme do Coppola... É Coppola? Coppola, é. O filme do Coppola... Que é muito bom, né? Que se chama Drácula, de Bram Stoker. É. Não é... fiel ao livro. Né? Porque o livro é todo feito com cartas, né? A partir de cartas, né? Então, e não tem aquele romance. Não, o Drácula não volta e reencontra uma amada. Não tem nada disso. Claro, ele é um monstro. Liberdade poética lá do diretor de fazer um filme bom e do jeito dele, né? Exatamente. Mas aí o que acontece? O chat mistura tudo. Claro. E aí na hora de falar do livro, você fala de um romance. Ele mistura com o filme e tudo mais, né? Exatamente. Aí o que acontece? A gente andou notando isso já tem um tempo, né? Que o pessoal anda enxergando algumas coisas nos livros que não estão lá. Então, essa coisa de simplesmente não tem romance no Drácula. Se você ler o livro com seus próprios olhos, sem aquela bagagem de resenhas que você já viu, e o filme, a adaptação, enfim, você vai ver que não tá ali, né? São aquelas cartas, são aquelas notícias de jornal, aqueles diários de bordo, né? Porque existem um monte de viagens ali. Então, você vai vendo que é aquilo ali. E é interessante mesmo assim, se você parar pra pensar, claro que, o cara criou um jeito totalmente diferente de contar histórias, e até hoje a gente tenta fazer também, e não dá muito certo. Lembra do J.J. Abrams? Que fez aquele livro, eu tenho ele aí, tá valendo uma nota agora. Ship of Theseus, não sei como é que ficou em português. É, vê pra mim, o J.J. Abrams e mais um cara fizeram um livro. Eu acho que é esse. E ele é cheio de anotações, rodapés, cartas, mapas e tudo então, mais. Mas chega uma hora que você cansa de fazer, tem as anotações das pessoas que estão lendo, mas você tem que ler 5 vezes, né? É. E é um calhamaço. Então, vem disso, né? Vem dessa época aí, né? É uma releitura, digamos assim, você na forma. Como ele estava na frente do seu tempo, né? Pra você ver. E desde e esse livro do J.J. Abrams já deve ter mais de 10 anos, fácil. Será? É, pode ser. Foi uma época, assim, dos livros interativos, né? Acho que a galera... Achou aí o nome do livro? É, Ainda não. Tá. Eu acho que é navio de Teseu. Pode meu. Ser, pode ser. Bom, enfim. Aquela brincadeira, né, do navio Teseu que vai sendo mudado. Exato. É. Então, e aí tem isso, né, das pessoas pegarem o livro para ler, acharem que vão encontrar aquilo ali e não encontram. É. Só que aí... A gente pode começar falando sobre isso, né, Tati? Eu sou de uma... Nós somos de uma geração que o hábito de leitura era muito forte. A gente via nossos pais lendo, lendo jornal, lendo revista, lendo livros. Minha mãe sendo professora e meu pai sendo professor... Mais ainda, porque minha estante era cheia de livros que minha mãe ganhava para... Porque ela dava aula, ela tinha que receber os livros da editora para escolher, né? Então, assim, eu sempre li muito. Eu penso em a minha infância jogando bola, ou em cima de uma árvore, ou no quarto lendo, sempre lendo. Jornal eu pegava e lia, revista. Então a gente devora. Quadrinhos nem falar, né? Como a gente lia quadrinhos antes. E hoje, como que você vê? Eu sei que... Você trata um nicho que lê, é diferente, mas você percebe que o mundo tá cada vez lendo menos, né? Então. Olha lá, ó. É navio de Teseu mesmo? É, eu acho que é, em português deve ter ficado. Como que tá? É o S, né? O nome é S, mas tem um subtítulo, que eu acho que é navio de Teseu. Você achou o nome? É o navio de Teseu mesmo, mas é que eu não acho ele. Tem esse S aí? Será que é S o nome e o subtítulo? Vê se acha... Eu não cheguei a essa parte do livro. Eu abandonei. Eu também abandonei. Putz, eu vou ler de novo. E esse livro tá mais de 2.000, sei lá, R$3.000, porque ninguém acha mais, que deve ter sido muito caro para fazer essa parada. E não deu, né? Acho que não... Não rolou, não vendeu muito. Então, e para ter uma nova tiragem tem que ter interesse. E o pessoal hoje em dia... O que que vende hoje em dia? O que que vende? Continua sendo autoajuda... Mas autoajuda, eu andei lendo uns livros mais novos de autoajuda, eu acho que eles hoje em dia têm um propósitozinho mais de, olha só, cria este hábito. É mesmo? E leve adiante, né? Eu li aquele Hábitos Atômicos, não achei ruim. É? Antigamente a gente pegava uns... Eu sempre me lembro de um que chamava Você Pode Curar Sua Vida. Ah, meu Deus. E aí tinha lá os problemas que você tinha na vida e você tinha uma frasezinha que você tinha que repetir. Era sempre assim, eu me amo e me aceito, sabe assim? Isso era autoajuda na minha cabeça, sempre foi isso. Então, quando eu peguei essa nova leva para ler, eu até falei, olha, não autoajuda é desses livros era assim, gente, eu tô triste. Ah, não fica triste. Ah, então tá bom, pô. Não sabia que era assim. Era só não ficar triste? Ah, tá bom. Pronto, né? É só repetir, não fique triste, não fique triste 10 vezes no espelho. Ah, tá. Pois é, então. É, mas tem uns livros hoje que é o pessoal que estudou algumas áreas para dar um tipo de treinamento realmente e fazer você sair do buraco, né? Então. Que antigamente era muito lugar comum mesmo, né? Então, autoajuda são os que mais vende, né? É, e esses romances, tipo A Empregada, Tudo é Rio, essas coisas. Ou muito sensacionalistas, né? Que pegam a pessoa pelo, sei lá, sentimento mórbido que dá a leitura. Ou que te pegam por alguma coisa, não, um thriller sensual, né? Tem que ter alguma coisa ali, alguma coisa hot ali no meio. Sim. Mas, assim, com tramas absolutamente rocambolescas, mas não interessa. A pessoa gosta de Colin Hoover, ela vai ler todos os livros. É, os autores ainda vendem, né? Se o cara... Sidney Sheldon, não sei se ainda vende, mas... Então, aí é que tá. Sidney Sheldon, Daniel Steele, né? Tinha um pessoal antigamente que a gente também reclamava, mas era muito melhor. Stephen King ainda vende, né? O cara tem uns trocentos livros aí. Eu tenho bastante dele e não tenho nem 10%. Não dá pra ler, é uma vida inteira lendo. Mas você falou de o pessoal vai fazer resenha e não lê os livros. O pessoal que for fazer resenha da série do Fundação, assistindo a série, você não tem nada a ver com os livros, assim. Aí vai ficar bem gritante a diferença. Mistura tudo. Aí saiu recentemente lá essa nova versão do Morro dos Ventos Vivantes com a Margot Robbie, com o rapazinho do Euphoria, que eu esqueci o nome. Você assistiu o filme? Não assisti. A gente foi ver, porque... E aí? É péssimo, não tem nada a ver com o livro. Sério? Tem, ó, pra não dizer assim que, olha, não o tem filme nada. É de época, pelo menos. É de época, mas tá cheio de anacronismo, né? Que é quando você muda, né? Coloca elementos que nada tem. A roupa ali dos personagens tá totalmente fora da casinha. Pessoal com Walkman. É só o que falta, né? Então... Passando helicóptero em cima. Então, mas é mais assim uma história hot que fizeram em cima de um romance histórico do século XIX, romance vitoriano, todo bonitinho. Quer dizer, tudo bonitinho não, né? O Morro dos Ventos Vivantes é uma história já bem cabeluda em termos de, né, relacionamento complicado. Eu não li o livro. Você recomenda ainda hoje ler o livro? Recomendo fortemente. É um livro muito bom, um dos sobre melhores que eu já li. É um romance familiar, né? São duas famílias, né, que vivem em lugares absolutamente... Em um lugar absolutamente afastado. Eles são vizinhos, mas para você ter uma ideia, né? Uma caminhada de uma propriedade à outra leva horas e horas, sim, entendeu? Então, assim, eles vivem muito isolados. Só que o Morro dos Ventos Vivantes, como o próprio nome diz, fica no topo. Então, é um lugar onde venta muito, né? Então, é um ambiente... Eles se encontram? Tem a... É, eles vão se unir por casamento. Sim. A gente está falando de um romance vitoriano. Mas essa família que está ali no morro é uma família absolutamente desgraçada. Ah, então, assim, estão em decadência financeira... E, enfim, tudo de... A mãe vai morrer no parto, em decorrência de um parto. Então, assim, várias tragédias vão acontecer ali. A outra família parece, num primeiro olhar, assim, muito tranquila. Só que quando eles surgem pela primeira vez, você vê as crianças da casa torturando um cachorrinho. Aí você já fica assim, ops, tá uma coisa estranha ali. Você tá vendo? E aí é uma família que tá em decadência física, né? Eles têm a saúde muito debilitada, todos eles vão morrer, entendeu? Então, assim, é esse tipo de história. Não é agradável, né? O próprio livro já não é agradável. Ah, aí vão lá e colocam um romance hot ali no meio. Total. Aí o que que acontece? O que que vai acontecer daqui a 20 anos? A mesma coisa que acontece com o Drácula. É. Alguém vai ver esse filme e vai falar, ah, então, o livro... Entendi, o livro é isso. Entendeu? É, o pessoal tem preguiça, né? Eu quando tem algum filme e eu sei que tem um livro, eu tento ler o livro antes, porque ler o livro depois do filme não deve ser uma experiência muito boa. Você já deve ter feito isso, porque você tem que ler sempre livros novos, né? Então, não, quando acontece, o difícil é você substituir aquela imagem que você viu no filme ou na série. Você já tem o ator e a atriz na tua cabeça, e não é legal isso, né? Então, porque aí é que tá. Aí você perde uma das funções da leitura, que na minha opinião é uma das mais sensacionais, que é aquela coisa de você pegar letrinhas... São palavras num fundo branco. Exato. E só. O resto é tua cabeça que tá fazendo. Exatamente. Toda a cena. Você decodifica aquilo ali e você transforma em imagem. Você cria Você cria a roupa, você cria os rostos, você cria o ambiente todo. É muito louco, né? Olha o exercício de imaginação que você tá fazendo enquanto você tá lendo. E alguns autores têm uma habilidade incrível para criar, né? O cara do Game of Thrones é absurdo pra ele descrever as cenas e você colocar isso na tua cabeça, né? Exatamente. Eu conheço muita gente que reclama, por exemplo, do Tolkien, né? Ah, ele descreve muito, ele é muito descritivo, e reclama, ah, esses parágrafos enormes, aqui vou pular tudo. A questão é que a gente precisa pensar na época em que ele escreveu aquilo ali. Verdade. É uma época anterior à televisão fácil pra todo mundo, é uma época anterior Não tinha muita referência, né, do que ele tava falando. Então você precisava descrever a folhinha, as ranhuras da mesa. Você imagina uma pessoa que nunca viu uma cachoeira. Você tem que escrever uma cachoeira. Hoje. Exato. Nunca viu uma montanha alta, nunca viu uma cidade um pouco maior e tal, você tem que escrever. Hoje em dia, a gente tem acesso a tudo isso, né? Exato. Você compara uma cidade mistura de Paris com não sei o que. Você fala, ah, tá, entendi. Então... Mas e pra escrever coisas de fantasia? Como você faz? Exatamente. Então, essa é uma das dificuldades que eu tenho com ficção científica, por exemplo. Porque ficção científica parte de mundos alienígenas, coisas que não existem, e ele tem que te colocar naquele ambiente. Então, leva um tempo para você se ambientar, né? Então, tem um pessoal que faz aí umas estatísticas, eles dizem que ficção científica no Brasil é, tipo, dos últimos tipos de livros que são vendidos. É mesmo? Porque não vende muito, mas tem um público bem fiel. Então, as editoras que publicam ficção científica já sabem ali mais ou menos a tiragem que vai ter. É. A edição tem que ter uma capa dura, tem que ter um teco-teco ali, porque é um pessoal que geralmente tem dinheiro. Então, e aí, o que acontece com a ficção científica? Você precisa... Geralmente, né, o pessoal que gosta desses livros é um pessoal que vem dos games, que vem... Eles já têm uns outros exercícios de imaginação. RPG... Exatamente. Tanto terror, fantasia, alta fantasia... É meio terror, fantasia e ficção científica é um público que se mistura às vezes, né? Então. Tem aqueles que só gostam de um desses nichos, mas eu, por exemplo, eu e alguns amigos, a gente caminha por esses... Muito bem por esses três gêneros, né? Então, aí você pega uma pessoa que está muito acostumada com romance hot ou com romance de capa rosa, sei lá, e aí dá um Duna na mão da pessoa... Nossa, Duna, principalmente, você citou, vai é sofrer. Muito difícil. Entendeu? Ele descreve o pensamento das pessoas, né? E é bem complicado. Até o próprio ambiente, né? Aquele monstrão que você precisa imaginar também. Então, tem mil coisas ali que... Você particularmente gosta de ficção científica ou não? Eu gosto, mas para mim é um dos exercícios mais difíceis que tem. Fala alguns legais assim que você leu e falou. A Guerra do Velho, você leu? Ai, não li esse livro. Não, é bom, viu? É uma série, né? É uma série. Tem 6 ou 9 livros. É bastante. Só li os 2 primeiros. E é bem legal. A ideia, e são curtinhos, viu? Ah, então. Acho que vai virar série ou vai virar filme, alguma coisa assim. Olha, lá no TLT eu li só, o. Só para o pessoal saber, a Guerra do Velho é no futuro. Você chega, sei lá, 70, 80 anos, você tem a opção de ir para uma guerra onde você tem grande chance de ser morto, que os alienígenas que você está lutando são absurdamente mais fortes. Então, assim, é muito perigoso, mas você vai ganhar um corpo de, sei lá, de 20 anos de idade, você vai ser forte, vai ser saudável, então você vai ter sua juventude de volta. Olha. Em troca, você tem grande chance de não voltar dessa guerra. E muita gente topa, né? Por isso que chama Guerra dos Velhos. São pessoas muito velhas, mas que estão com aqueles corpos, aí os caras voltam a transar, voltam a correr e tal, e só que vão pra guerra, né? Uhum. Só que a galera tá pra morrer, é meio que uma troca que o pessoal topa. É negócio. É, achei bom. Interessante. Boa. Ó, quer ver? Um dos que eu mais gostei foi aquele Cântico para Leibowitz. Não já sei, ouviu falar? Não. É, você passa num futuro muito longínquo, existe um mosteiro no meio do deserto e tal, e esses monges um belo dia acham, tipo uma escotilha do Lost, assim, uma coisa assim. E aí tem um papel lá que eles acham que é a Bíblia antiga. Eles têm uma Bíblia lá, mas eles acham que é alguma coisa de... E, na verdade, era uma lista de supermercado, entendeu? Então, tem umas coisas engraçadas. Que não legal. Chega a ser um Douglas Adams, assim. Sim. Mas tem umas coisas assim, muito... E os caras veneram aquilo. Isso, e ficam tentando entender. Imagina, o que era. Uma que era uma lista. Do comprar Homer. Ovos. Ovos, Nutella. É esse? Um caminho para... Um cântico. Um cântico. É um cântico. Esse livro. Nossa, é um que letrinha também desse título, hein, Homer? Falei isso daí. Olha. Eu já não consigo ler isso daí, não, cara. É. Então, esse livro é um barato. É um livro único, não é uma série. É um livro até, sei lá, umas 300 páginas. Esse é um problema também hoje em dia, né? Você vai começar um livro e você fala, quantos são? São 9 livros. E ainda o cara tá vivo e tá escrevendo mais. Ah, aí desanima, né? Teve uma série que eu comecei aqui, a Roda da... Como é que é? Roda do Tempo, é, sei Roda lá, do que, Tempo. Que teve uma série também. É muito livro, muito. E o cara morreu no meio. O cara morreu. É, e aí depois... alguém... E o Brandon Sanders? Ele mesmo. É, ele continua escrevendo. Então. A família escolheu. Ah, não tive. Não tive Elan. Meu Deus do céu. O Tolkien não conseguiu terminar porque ele demorava muito para escrever os livros também, né? Então. E aí, essa. Isso que a gente fica pensando sobre Game of Thrones, né? É. Também. Vai que o cara morre. E aí, como é que vai ser? O Brandon Sanderson vai ter que entrar e dar um jeito. Ó, a Adélia tá falando, deixa a Tati falar. O Adélia, deixa eu te explicar. É uma conversa, tá? No canal dela, ela fala sozinha. Vai lá no canal dela, é só ela falando. Aqui sou eu e ela e a gente tá falando sobre livros, então eu vou falar também. Desculpa aí, tá? As lives que eu faço com os clubes também, é só eu, né? Então eles ficam, eu boto os comentários aí. O pessoal te convidado vai aqui e eu vou ficar assim. Fala aí, Tati. Aí eu vou embora, vou no banheiro e deixo ela falando, né? Mas e de fantasia, você gosta? Fantasia, eu gosto mais dessa linha mais Tolkien mesmo. Ah, também. E deixa eu pensar. Eu li, na época em que eu fazia publi, eu abri o canal pra publi durante um tempo, eu lia muito autor independente. E, cara, como tem escritor independente de fantasia? É impressionante. Eu acho que é o que mais tem, viu? É o que mais tem. E eles também são prolíficos. Não é um livrinho só, não. É uma trilogia, são 15 livros. Enfim, o pessoal terror? Tem... Terror... Eu Você acho que... Gosta? Ah, eu adoro. Eu faço... Todo ano eu faço um especialzinho de terror em outubro. Tem diferença em horror e terror? Cara, tem. Agora, de cabeça, não vou saber te dizer qual dos dois já que é qual. Já me explicaram também, eu não lembro. Mas um deles é uma coisa que te assusta, mas não te mostra exatamente o que é. E o outro é mais explícito. Sim. Você vê a criatura, você vê uma... O outro é só uma sensação. É quase um suspense. É, o Lovecraft falou que é horror. É. Né? Horror cósmico. É, horror. Então. Porque você vê a criatura, né? É uma descrição... Lovecraft é bem pesado. Assim. Mas ele tem os contos de além-túmulo, que são bem legais também. E quem? O Lovecraft. Sério? Ele tem umas histórias de fantasia de casa mal-assombrada, de cemitério. Ah, de... eu vi uma do cemitério que é boa dele. Bem boa. Bem eu boa. Acho interessante. É, o Stephen King tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto muito também, que ele escreve muita coisa diferente. Não né? dá pra acertar sempre, né? Mas quando ele é bom, ele é muito bom. Pois é. Você pega um cemitério, você pega um iluminado... São livros redondos. O cemitério é triste pra caramba, né? É terrível. É o dos animais lá, né? Então... Nossa, esse livro eu fiquei mal aí. E quando você vê ele falando sobre o livro, né? Não, você fica vi. Até... Porque ele fala que ele tava observando os filhos brincando. E tudo bonitinho, assim. Os filhos brincando no chão da sala. Ele, sei lá, lendo um jornal, olha pras crianças. E aí ele começa a imaginar. E se eu perder uma dessas crianças? O que vai ser de mim? E aí ele entra num negócio assim meio mórbido, né? Sei lá, meio sombrio, se tranca no quarto e escreve a história. É, porque eu acho que nenhum filme baseado nesse livro é tão pesado quanto o livro mesmo, né? Então, e é um livro de zumbi. Se você é a história de zumbi do Stephen King, é esse aí. Pois é, né? Que tem um cemitério de animais e o filho morre. Isso aí é logo no começo, né? O filho ou a filha atropelada? É um spoiler. E aí ele enterra nesse cemitério sagrado, né? E aí coisas estranhas começam a acontecer, né? Exatamente. Que era um território indígena. Sempre aquilo. Sempre um cemitério indígena, né? Então, não construam nada em cima de cemitério indígena. Aliás, eu acho que o Brasil tá assim porque foi feito em cima de um cemitério indígena. A minha casa foi feita no cemitério indígena, cara. É mesmo? Você acredita que toda madrugada tem uma coruja que fica lá cantando o tempo todo? Sério, cara? Sério. Cara, sério, coruja orelhuda, cara. Perto da sua casa? Não, no condomínio que eu moro. Nossa. A madrugada inteira lá. E o pessoal aí reclamando, ainda bem que isso é a coruja, o meu é um trânsito à noite, o cara buzinando. É, mas a coruja tem aquela coisa sinistra de virar o pescoço, né? Cara. 360 graus. Total. Mas tá, você tá agora com curso, você tá, é o diabo de leitura, o que que é? Pra você ensinar a pessoa a ler? Então, ler melhor? Não é um método de leitura, né? Eu criei, na verdade, um conteúdo que eu imaginei que eu fosse falar por uma hora e meia e acabei falando por 9 horas. Sério? Então eu dividi por tópicos. Mas qual era a ideia inicial sua? Então, era um pedido do pessoal? E misturou com pedidos, com coisas que a gente observou nos últimos anos, que começou com essa questão do por que as pessoas estão enxergando o que não tem no livro. Ah, tá, né? Então, ou você tem um pessoal dentro das comunidades de livro. Você tem, assim, dentre os influenciadores, você tem ou um pessoal muito politizado e eles vão enxergar causas progressistas em absolutamente todos os livros. Então, eles vão destacar o feminismo, o racismo, tudo isso em livros, obviamente, que não foram escritos pensando nisso. Mas aí você vai dizer assim, mas a obra é aberta, eu posso interpretar da forma que eu quiser. Ok. Ok. Só que você... É interpretação. Né? Exato. Mas aí você precisa deixar claro isso pro seu público também. Existe uma certa responsabilidade. Claro. Né? Quando você abre um canal que... Na hora que a gente abre, a gente não pensa nada disso, né? Você quer só fazer seu conteúdo, enfim, conversar com as pessoas. Eu posso fazer uma leitura de que Drácula é um ode... A homossexualidade, por exemplo, e fazer toda uma leitura em cima disso. Exato. Ou eu posso ver aquilo como o medo da morte, ou não sei o quê. Aí você faz em cima disso, faz todo um tratado, mas aí é você, né? Exatamente. Aí tem isso, e tem também aquele pessoal que... Eu não sei o que acontece, acho que eles fazem leitura... Eu já vi alguns influenciadores afirmando que eles fazem leitura dinâmica. Aí, meu amigo, como assim? É que você faz leitura dinâmica? De passar rapidão, assim? Exato. Então, assim, é uma coisa tão absurda que... E você vê muita gente batendo palma, você vê gente perguntando assim, como é que eu faço, né, para aprender leitura dinâmica? Sabe, para que isso? Para ter uma quantidade de livros, né? Para chegar num fim de mês e falar, li 30 livros. O que adianta você absorver 10% do livro, né? Então, aí você tem influência... É aí que entra a questão da responsabilidade que eu falei. Você tem lá influenciadores fazendo isso. E aí você tem o pessoal que tá olhando para aquilo e falando, cara, eu nunca vou conseguir, não vou nem começar, porque eu não vou conseguir. Então tem isso, e eu fui observando principalmente essas interpretações estranhas, porque é dado para você como uma grande verdade. Sim. E isso é uma coisa, então, deixa eu pensar aqui num exemplo. Para cinema também, né? Crítico de cinema às vezes, se você não entendeu isso é porque você é burro, né? Meio que isso que eles estão falando para você, né? Exatamente, às vezes não tem nada, é só uma historinha, o autor só quis explicar aquilo, né? A gente fala muito assim em faculdade de letras, até no colégio mesmo, qual é a intenção do autor? Poxa, se o autor não deixou por escrito, a gente vai passar 1h30 da aula aqui discutindo a intenção do autor, sabe? Eu sempre achava que o professor não preparou a aula e vamos falar 1h30 aqui sobre isso. Sempre tive essa impressão. Mas a gente vê isso sendo colocado também nas interpretações das pessoas. Aí o que acontece? Eu pensei em um material para ajudar as pessoas a lerem, é só isso, o que está no livro. Tá? Não leia rápido, leia com calma, leia no seu tempo, né? Tudo começa com a implementação. Eu vou lá para o início de tudo, implementação do hábito. Então, olha só, você tem o hábito de ver séries na Netflix. Você assiste, antes de dormir, 5 episódios de uma série. Tá. Sabe, eu não espero que você pare este hábito, porque você gosta. Claramente, você está fazendo isso porque você gosta. Mas eu espero que você corte um episódio. Então, em vez de ver 40 minutos. Esses 40 minutos, pega aquele livrinho que tá tomando pó ali. Pô, na 40 sua casa. Minutos você lê umas 50 páginas aí, talvez. Então, pra quem não tem o hábito, vai ler um duas, capítulo, três que, páginas. Não, um capítulo que for, né? Exato. Então. Um capítulo por dia, imagina. A pessoa não entende que se você lê um capítulo por dia, você lê bastante. Então, até você implementar o hábito, e vai chegar uma hora que você vai chegar numa parte tão boa do livro... Você quer continuar. Que você vai cortar dois episódios, entendeu? E dali a pouco você não vai estar nem lembrando mais daquela série mequetrefe que você estava vendo ali, entendeu? Você vai querer saber o que vai acontecer. É muita coisa brigando com o tempo da gente hoje em dia, né? Exatamente. Né? Há quem diga que o tempo da leitura é um tempo roubado, né? É aquele tempo que você poderia estar com seu filho, coisa. Andando com seu cachorro. Não, mas qualquer coisa é um tempo roubado. Se você estiver assistindo série também, né? Se você estiver num restaurante, em vez de comer em casa, você perdeu uma hora até ir lá e mais uma hora para voltar, às vezes. Se você for pensar assim, e a gente escolhe, né, com o que a gente quer gastar o tempo. Exatamente. Eu estudava período integral em um Senai quando eu era jovem. Senai Baramato, lá em São Bernardo. São Bernardo? Morei lá. Eu e uma... 17. Aí, ó. Bairro Assunção. Assunção. Ah, era pertinho. É? Eu estudava no Parque dos Pássaros. Sei, sim. É. Perto mesmo. Então, e eu morava no Taboão, que é a divisa com Diadema. Morava em Diadema. Então, Diadema é zoado, hein? Hein? Não vou falar nada, mas eu morei em Diadema também. Pessoal, lá na festa junina de Diadema, pintava o dente de branco, cara. Você pegou minha piada e tá contando. Minha piada do meu stand-up e você contando como se fosse sua. Você não tem cara de pau? Eu sou cara de pau, cara. Tá pra certo. Você ver que eu conheço sua obra. Conhece, só que não dá crédito, né? Contou e quem ouve falou, nossa, que piada boa. Né? Eu morei até os 30 anos lá, meus pais. Sério? Moram lá. Eu morei muito pouco em Diadema e depois já fui pra São Bernardo, depois morei 2 anos em Manaus e depois aqui para São Paulo. Ai. Mas São Bernardo eu fiquei até os 17, né? E estudava em Santo André. Adoro. O ABC eu sou muito ligado lá. O ABC tem essa cultura de colégio técnico. Né? Vamos ensinar a molecada a trabalhar. Então eu fiz química. Qual que é aquele famoso lá em Santo André, que todo mundo estudou lá? Tem ET. Meu, um monte de amigo meu estudou lá na ET. Então. Muito. É por causa das metalúrgicas, né? Meu pai trabalhou na Brastemp, na Scania. Meu pai era da Ford. Ford era lá também? Era, São né? São Bernardo. Era no Taboão, mais afastado. A Volks na Anchieta, né? Uhum. Aí a molecada... Scania na Anchieta também. Dava 14 anos, a gente já tava fazendo vestibulinho. Pode crer. Mas aí como eu estudava período integral, às vezes tinha uma aulinha vaga, aí não... Todo dia que você tá animado para conversar com seus amigos, às vezes eu ia para a biblioteca, pegava um livrinho, sentava lá na grama, aí sempre vinha, né? Ah, chata da Tatiana, só ler, vem aqui conversar. E era para conversar sobre nada, para contemplar o mundo, falar mal dos... E aí, o que você acha da Andréa? Ei, fala aí, Tati. Deixa eu voltar pro meu livro. Então, eu lá com o meu livrinho. Mas é verdade, eu quando morava em São Bernardo e tinha que vir para cá, que estudava na Pan-Americana, eram três conduções. Eram 2 ou 3 horas de ônibus. E eu lia muito, né? Quando você tá em transporte público, você tem muito tempo livre e tem que ficar ocupando. Hoje em dia é celular, mas na época não existia celular, né? Então, aí é que tá. É aí que entra essa questão de que a gente tá gastando mais tempo com conteúdo. Aí você fala assim, mas eu estou adquirindo cultura, tô consumindo conteúdo. Nem sempre, né? Mas, cara, esses vídeos curtos... Curtos você não tá adquirindo, não. Então... Sabe? E assim, mesmo questão de podcast, assim, você nota que é um pessoal que ou tá trabalhando, tá cumprindo alguma função mais mecânica e que consegue ouvir a gente, né, durante mais de uma hora, né? Então, você tem, assim, os momentos do dia em que você consegue, né, ouvir uma conversa que vai te trazer algum tipo de... Eu fico feliz que muita gente usa o podcast nesse tempo vago. Quando tá no Uber, quando tá na academia, quando tá... Assim, tipo, em vez de perder esse tempo vendo besteira, o cara tá vendo 2 horas, pelo menos, de alguma coisa que vai ser aproveitado na vida dele, né? Então. Tá vendo astronomia, tá vendo história, geografia. Tá aprendendo alguma coisa. Esse papo sobre livro, isso eu acho legal. Então. Num mundo onde essa dopamina, né? Essa coisa rápida. Ainda tem gente que quer conteúdo mais longo, né? Porque você deu bons exemplos, né? Aí do trânsito, não tem como ler no trânsito, você está dirigindo. Não. Né? Você fala, vou ouvir um audiobook. Aí existe essa briguinha hoje em dia. Você tem preconceito ou não? Não é questão de preconceito, eu uso áudio como ferramenta. Eu tento ler, eu tento ouvir audiobook, mas eu tô com o livro junto, assim. Porque só o audiobook, às vezes eu dou uma viajada e falo, meu, o que aconteceu? Eu tenho que voltar. Só que eu... quando eu tô no audiobook, aí eu volto um pouquinho no livro, leio um pouco e um pouco no audiobook. Aí rola. Então, a gente tende a dispersar mais na oitiva, né? Enquanto a gente tá ouvindo alguma coisa, do que quando a gente tá lendo. Ok. Porque toda a tua atenção para leitura, a atenção é maior, aí né? Aí já é o pessoal que entende mais de neurociência que vai saber te explicar melhor. Assim como você escrever à mão é melhor do que digitar, né? Exatamente. É um tipo de concentração que você precisa para, né, decodificar as letrinhas e formar as imagens, que você não faz. Não é o mesmo exercício, né? É uma coisa mais... Tudo bem, a gente pode entender leitura como um aprendizado passivo também, né? Afinal de contas, está ali no livro e você está só adquirindo aquele conteúdo. Mas existe um exercício que você precisa fazer para decodificar aquilo que você está lendo. Agora, a oitiva não. A oitiva você está relaxado, tranquilão, e está só ouvindo o que estão te falando ali. Eu vou te falar que eu tive que reaprender a ler, viu? Ai. Porque eu sempre li muito, lia 3 livros ao mesmo tempo. Aí comecei a trabalhar com internet, essa coisa de celular e não sei o quê. Aí nos últimos... No último um ano e meio, eu tava com essa dificuldade de ler e aquela... Toda hora ter que procurar o celular, dar uma olhadinha, e aí não dá pra você prestar atenção na leitura e ficar toda hora no celular. Então. E aí só mudou mesmo quando eu tinha convidado que eu tinha que ler livro em 1 dia, 2 dias, e aí não tinha como eu olhar no celular. Tava rolando, correndo o tempo. E aí eu falei, caramba, eu consigo ter foco. Sim. É só ter a necessidade, né? Mas eu imagino que se... Para as pessoas é difícil hoje em dia ter foco. Então, mas você funciona bem sob pressão. É. Tem gente que não. Tem gente que já enxerga como tarefa, como lição de casa, como, ah, eu preciso entregar um relatório no fim, sabe? Preciso participar de um clube de leitura. Vai ter uma live discutindo esse livro tal dia, preciso ler até lá. Então, já enxerga como uma coisa um aí pouco ajuda, mais... Aí ajuda. Então, e tem gente que só funciona assim também. É. Mas a Masterclass serve para isso também, para dar aquele gás no hábito de leitura também. O que, a questão... que o pessoal te fala hoje em dia? Tem dificuldade também ou... Quem... É a concentração. A principal reclamação que eu ouço é não consigo mais me concentrar para ler. É muita informação o tempo todo e aí... E aquela sensação de que você está perdendo alguma coisa, né? Você fica 2 horas na frente do livro, você fala, meu mundo está acontecendo lá fora. Exato. E eu estou aqui 2 horas longe de tudo. Calma também, né? Então, ó, nesses últimos 3 anos que a gente não se vê, aconteceu muita coisa na minha 3 vida. 3 anos, dentre... Tati? Acho que foi. Então tá certo, o pessoal falou que fazia tempo. Então, aconteceu muita coisa na minha vida. Uma delas foi eu me tornei mãe. Então, poxa, né? E aí mais eu... tempo pra... Meu Deus, menos como tempo assim? Pra gerenciar, não é? Então, como assim ela consegue ler com um bebê no colo? Mas aí é que tá, o pessoal precisa entender que aí entra a nossa responsabilidade. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo isso pras pessoas. Os meus hábitos de leitura são de quem trabalha com isso. Então não adianta eu dizer pra você, acordo tal hora. Hoje em dia eu tenho pra poder, né, ficar com meu filho também, até a babá chegar e tomar conta de um período em que eu posso ficar só trabalhando. Nós, né, o André também trabalha em casa, né, nós dois temos home office. Então, para que a gente possa trabalhar grosso ali, até as 4 horas da tarde, onde ela vai embora, e aí eu retomo o Zé de novo, meu filho. Então, aí, para eu conseguir fazer isso, eu acordo às 3 da manhã. Aí, como é que eu vou dizer isso para você? Ó, você quer ter o hábito de leitura? Acorde às 3 da manhã. Que hora que você dorme? Ah, por volta de umas 8 eu já tô imprestável. Ah, tá. 8 horas, a gente tá aqui ainda, né, Homer? Ainda tá esquentando o papo aqui. Ela acorda no horário que eu vou dormir, cara. Aí, ó. Verdade, verdade, é verdade. É. O horário que a gente tá indo dormir, ela tá acordando. Tá escuro ainda, então, mas também deve um silêncio. Deve render coisa pra caramba. Eu fazia isso quando meu filho nasceu. Eu acordava tipo 5 horas da manhã, eu falo, nossa, como o dia é comprido, não sabia que o dia é tão comprido. Chega meio-dia, eu tinha feito tanta coisa, eu falei, cara, como assim? O dia é tão comprido antes do meio-dia? Então, e não. Hoje em dia é curto pra mim. E eu funciono muito melhor de manhã, então, sério? Tá vendo? São hábitos que não adianta eu dizer, faça isso você também. Quem é que quer acordar 3 horas da manhã pra ler um livrinho? Você lê em qualquer lugar ou você tem seu cantinho? Então, não, dentro de casa a gente meio que criou, assim, vários cantos, né, confortáveis, estão na sala, tem sofás ótimos, dentro do meu escritório também tem uma cadeira boa. Com televisão ligada, com gente gritando. Não, aí o que eu faço? Aí eu preciso dos meus subterfúgios, aí eu boto um fone de ouvido que cancela ruídos, põe uma chuvinha ali. Manda todo mundo embora. Às vezes não dá, então. Aí, mas dá pra fazer tudo isso, pra que você foque... Quantos anos tem a... criança? O Zé tem 1 ano e 7 meses. Ah, ainda tá, dá trabalho. Então, mas ele dorme a noite toda, então eu não tenho do que reclamar. É uma bênção. Ó, desde que ele chegou do hospital, dorme a noite todinha. Isso é bom. Então, Então, eu consigo dormir um blocão de 6-7 horas ali à noite. Então, não se preocupem comigo, mas eu tá. durmo. A pessoa está em casa e está falando, e eu, o que, que eu faço? Eu trabalho todo dia, chego em casa cansado, o que, que eu faço? Tá, isso é outra coisa que eu digo lá na Masterclass para todo mundo. A questão é a seguinte, ó, você precisa achar o seu tempo em que você não precisa fazer nada. Ó, você já cumpriu todas as suas obrigações, você já trabalhou, já cuidou da casa, já cuidou do filho. Não, não, não. O que, que você faz nesse período em que já tá tudo bem, você já tomou seu banho, você tá relaxado, o que, que você faz? Você pega o celular e fica meia hora no Instagram, meia hora no TikTok? O que, que você faz? Não, seja honesto, não precisa me falar, não precisa digitar aí, mas você pensa. Sabe, né? Exatamente. Então, substitua parte desse tempo, comece substituindo parte, não elimine as coisas que você gosta de fazer, senão vai virar um aborrecimento, ao invés de um hábito bom que vai te trazer frutos, porque a questão começa pela questão da concentração. Se você habitua... Só deixa eu perdoar aqui o Vitor, tá? Ah, sim. Me perdoe, mas que mulher linda, meu Deus. Tá perdoado, tá? Olá, muito obrigada. Marido, olá. Olá, meu marido tá aqui. E aí, Vitor? Vitor, fica esperto aí. O cara é grande, hein? Achei legal, me perdoe. É, o Vila, ela perdoa, o marido dela não. Exato, eu posso perdoar, tranquilo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ó, falou que é linda. Obrigada, fico tímida. É. O que você tá falando, meu? Olha só, até perdeu. Ah, da pessoa que os 30 minutinhos que fica rolando o TikTok, então, o Instagram e tal. Você encontra esse tempo que eu chamo de tempo de nada. É aquele tempo que você não precisa fazer mais nada. Você já está pronto para descansar. Depois do banho, né? Que dá aquela relaxada e fala, pro... Então, o que eu vou fazer agora? Então, esse é o seu merecimento. Não entenda errado. Você tem algum problema da pessoa ler na cama antes de dormir? Eu não vejo problema nenhum, a não ser que a pessoa tenha o sono muito... Li um parágrafo e já tô dormindo. Eu que tenho dificuldade em dormir, os médicos falam para eu ler antes de dormir, que isso facilita a... Então, porque pra mim é o contrário. Você tá diminuindo. Eu leio e aí fica vai difícil. Vai ler um terror aí? Aí fica difícil de dormir, porque eu tô... Nossa, que livro legal, eu fico viajando aí, eu que não durmo mesmo. Eu já virei noite lendo, também então, quando o livro é muito bom, vixe. Aconteceu vezes. Isso várias vezes assim comigo, vou ler antes de dormir um pouco. Eu falei, quando eu só vejo mais lá, um tô 4 horas da manhã, assim. Falo, meu Deus, amanhã tá o convidado chegando aí, eu ainda tô lendo. Então, e aí o pessoal olha pra gente e fala, ai, que chato isso. Ai, não sei, cara, não, experimente. Chato. Você precisa experimentar isso, né? É que é uma coisa solitária mesmo, né? É diferente você tá com a mulher, tá com a namorada e assistindo uma série, um filme. É uma coisa que você divide. Exato. Leitura não tem como, né? É o pessoal diz, né, que é o hábito mais individual... E também o mais compartilhado que existe, ao mesmo tempo. Como compartilhado? O individual, porque você precisa realmente do seu momento, o seu foco, é você e o seu livro na mão ali, acabou. Né? Mas, hoje em dia, o que você pode fazer com a sua leitura? Você pode criar o conteúdo. Mas é isso que a gente vê, esses influenciadores com tantos seguidores, e a gente vê que não estão lendo. Pois é. Os vídeos são assim, ó, os 10 livros novos que entraram para minha estante. O tag do não sei tem o que lá. Tem muita gente comprando... Para colecionar, né? Exatamente. Olha que edição linda da Dark Side, não sei o que tá, mas lê! Tem umas palavrinhas lá dentro, né? A gente vê muito conteúdo, assim, que é lista. Livros para os dias da mães na literatura, sabe? A gente vê muita coisa assim. Mas, cara, ok, me fala do livro que você tá lendo. Porque começou assim, começou com Tatiana lá em 2008, 2009, fazendo vídeo de comprinhas. É? Né? Que a mulherada fazia muito disso na época. E aí, nas minhas comprinhas do mês, sempre tinha uns livros. Ah, não era comprinha só de livros. Não, não, não. Era, a gente falava de maquiagem. E hoje em dia é recebido, né? Porque a editora manda para os influenciadores. A gente recebe livro aqui, muito livro, né, Homer? É verdade. Por semana chega aqui uns 20 livros aqui? Às vezes mais. Então... Desses 20, quantos são aproveitáveis? Olha, tem uns dois, difícil, né? Dizer, viu? Eu é que depende muito do gosto. Chega muita coisa. E gente que tá... Que autopublica, né? Muita gente manda coisa aqui. Então, a gente sabe, você acredita no seu livro e tudo, mas a fila é grande de leitura. É, então, a vida é muito curta pro tanto de livro que a gente tem que ler, né? Então. Eu tenho uma estante lá com tanta coisa que eu quero ler, e às vezes tá na fila e passa a coisa na frente, porque você vem aqui e me fala, esse livro mudou minha vida, e você fala, putz, vou... tem que ler agora. Ontem veio um convidado, me deu o livro dele, eu só li um pouquinho, falei, cara, vou ter que ler, não tem jeito, né? Então, é muita coisa. Mas aí, pro pessoal que tá começando agora, que tá se autopublicando e tal, dá uma procurada em influenciadores que oferecem esse serviço, né? Eles já têm um público, né? Você vê ali a média de visualizações, vê se é interessante, vê quanto a pessoa cobra e manda ver. Porque realmente, às vezes, o envio do seu livro para alguém que você já sabe, né, que tem uma lista longa de leitura, você acaba perdendo dinheiro, disposição, né, enfim. E vamos falar o que muda na vida da pessoa que lê. Ah, muda muita coisa. Então, desde essa questão da criação do hábito na infância, desde você colocar a criança no colo e ler o livrinho junto, vai chegar um momento em que a criança vai te trazer o livrinho que ela quer que você leia, entendeu? Este hábito, e de repente esta criança vai começar a pegar os livros e sentar sozinha, folhear aquele livro. Óbvio que ela não sabe ler, mas ela se lembra da história que você contou mil vezes, porque criança é assim, né? Quer que você leia mil vezes o mesmo livro. E aí ela lembra da história, ou ela está simplesmente olhando as figuras, e as figuras contam uma história também, isso também é importante. Vai chegar uma hora em que essa criança vai ser alfabetizada e ela vai pular dos livros ilustrados para o livro só com letrinhas, entendeu? Então, assim, é uma coisa que vai, uma coisa puxa a outra. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, o momento em que essa criança está sentada sozinha com o livro, se ela está só olhando figuras ou se ela está lendo já o que, né, já é alfabetizado, já está lendo a historinha, olha a concentração dessa criança. Essa concentração ela vai desenvolver para o resto da vida. É a mesma concentração que o cirurgião vai precisar para fazer uma cirurgia ali na frente. Entendeu? Então até para estudar para a prova, que ele vai precisar na escola. Até chegar a esse caminho, sim, exatamente. Para você conseguir responder as questões da prova, você precisa ter estudado. Né? Ah, mas eu colei a vida inteira e passei. Ok, meu amigo. Você é o James Bond aí. Tá ótimo. Você colou em todas as provas da sua vida. Mas não é, entendeu? Então, existe... Nossa, Soraya, eu te agradecendo. Antes eu não conseguia ler 2 livros só ao mesmo tempo. Deve ser só ao mesmo tempo. Agora eu leio 4 de boas. Aprendi com essa mulher incrível, Tatiana Feltrin. E outra pessoa está perguntando... não sei, ainda não sei qual tipo de livro pode me prender. Como posso me achar? Então... Pensa no tipo de histórias que você gosta de acompanhar. Desde novelas até seriados, que tipo de história você gosta? Então, se você gosta de romance, se você gosta de terror, se você gosta de fantasia, comédia. Com certeza. Hoje em dia, vamos usar o chat GPT para o bem? Você pode pedir uma listinha para o próprio chat. Ó, eu gosto de livros que tragam romance, assim, assim, assado. E ele vai te trazer alguma dica ali. Então, primeira coisa que você precisa identificar é que tipo de história te prende. Que tipo de história você passou 4, 5 temporadas assistindo? Às vezes, essa própria série que você está assistindo foi baseada num livro, né? Uma série de livros e tal. Exatamente. Então já começa por aí. Você já conhece os personagens, veja se aquilo ali te prende. Entendeu? E o bacana é que você pode experimentar. Eu não sei se eu posso dizer nome de produtos aqui. Claro. Por exemplo, o Kindle. Sei. Fanzaço de Kindle. É uma ferramenta muito bacana, mas você não precisa ter o Kindle para baixar as amostras grátis dos livros. Não. Você basta ter o aplicativo gratuito no celular. Ah. O aplicativo vai estar atrelado à sua conta da Amazon e qualquer livro em e-book, qualquer um, você pode baixar a amostra grátis. A amostra grátis traz para você os primeiros capítulos, acho que as primeiras 50 páginas dos livros. Às vezes é só o texto de apoio mesmo, é só a introdução, mas na maioria das vezes, além da introdução... Você já vê se gosta do ritmo, se gosta do texto do cara, né? Exatamente. É a minha resposta padrão hoje em dia... por onde eu começo a ler tal autor? Escolha você, não adianta eu dizer para você. Eu gosto muito de um autor alemão chamado Thomas Mann, e todo mundo me fala, por onde começar? Cara, eu comecei pela Montanha Mágica, que é um bitelo, mas hoje em dia eu realmente acredito que se você começar pelos contos, né, que são histórias curtas, né, você consegue, porque o cara é muito filosófico, ele vai para uns caminhos assim que tem autores mais difíceis para você começar. Saramago é um autor difícil, tem o próprio Tolkien também, né? Você começar pelo Tolkien, né? Vai pelo Hobbit, que eu acho que dá certo. O Senhor dos Anéis mesmo. Que é o certo, né? Ele escreveu para ser o primeiro mesmo. Mas vou acrescentar o que você falou, né? Sobre a vantagem de ler, né? É interpretação de texto. Cara. Você falou de atenção. Uhum. E você ficar mais imaginativo, você começa a ter ideias. Exato. Você pode estar lendo uma fantasia e tem ideia para sua empresa que não tem nada a ver, mas ele aciona vários gatilhos, porque tudo é associação, toda a criatividade é associação. Você junta uma coisa que não tem nada a ver com a outra e cria uma coisa nova. Entendeu? Exatamente. O podcast é junção de um programa de rádio, sei lá, com um vlog ou com outra coisa e vira um podcast filmado. E assim é para todas as coisas. Todos os pintores foram assim, os escritores também. Tem são a soma das pessoas que eles conhecem. Exato. E é muito legal. Eu agradeço muito a Eu li muito, muito na minha adolescência, na minha infância. se eu não tivesse lido, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, certeza. Então, e você sabe quais são os autores a quem você deve recorrer se você precisar de alguma... Não, e vocabulário, né? Você tem um vocabulário muito mais rico, né? Exatamente. Eu hoje vou escrever, eu sinto falta, e aí eu falo, claro, não tô lendo tanto quanto eu lia antes. Porque quando você lê, essas palavras voltam a ficar na tua cabeça, né? Exato. Sinônimos e tal. Porque então, não é fácil, senão a gente fica com um número limitado de palavras, usando sempre as mesmas palavras. Ó, nós temos um sobrinho que está começando a ler agora. Quantos um cafifô, tem 18 anos. Tá. Acabou o colégio já e ainda não entrou na faculdade, não sabe o que vai fazer. Mas enfim, pegou lá o primeiro livro para ler. Ele quis ler o quê? Musashi. Nossa. Um livro enorme. Mas ele se interessou pela história, não interessa. Falei para ele, ó, tem o mangá, que é o Vagabond, você pode experimentar. Vagabond, eu li o Lobo Solitário. Vagabond, você já leu? É bom? Então, eu tô no décimo volume ainda. Aí, não, vale? não é tão bom quanto o Lobo Solitário. Lobo Solitário, para mim, é um negócio absurdo, demais. De lindo. Mas eu vou tentar o Vagabond. Então, mas o... Ele tá lendo ou vai ler? Ele começou a ler, já tá, acho que no segundo ou terceiro volume do mangá, e aí se interessou pelo livro. Eu tô tentando fazer meu filho ler One Piece, né? Ah, legal, é gostoso. Eu acho que ele vai curtir. É divertido. Tem umas coisas mais adultas ali no meio, mas tem... Ah, então eu vou pegar outra coisa mais... Não, mas será? Depende do seu direcionamento. Eu vou ler primeiro, que eu nunca li o One Piece. Vou ler uns dois. Dá uma olhada no código de barra, qual é a indicação. Eu acho que é 14 anos, uma coisa assim. Ah, ele tem 8, então ainda não. Mas é divertidíssimo. Guarda ainda, por mais um tempo. Então, é que nem na... Eu sempre falava isso nos meus vídeos de quadrinhos e mangás, né? Eu falava, Berserk, é um barato. Falava, esse aqui você não vai dar pro seu irmãozinho. Termina de porque ler. Porque é pra mais adolescente. Pesadíssimo. Assim. É? Não, é pesado demais. É que nem Attack on Titan, você vai dar pra uma criança ler. São os monstros que comem as pessoas, né, que se alimentam de seres humanos, né? Então, mas o que eu ia te falar do nosso sobrinho, do Fred, é que ele começou a ler o Musashi, eu falei assim pra ele, ó, você lê um capítulo por dia, vai vendo. Se você não gostar do livro, não tem problema, segue no mangá. E aí, nisso de eu falar pra ele ler um capítulo por dia, eu mostrei. Os capítulos são super curtinhos dentro do Musashi. Então, se você... Não, se você gostar, né? Em um ano, talvez você termine o livro. Mas aí, ontem encontrei com ele, perguntei do livro, eu falei, já tô na página 80. Ah. Então, assim, avançou, entendeu? Que legal. E é o primeiro livro. Então, ele me falou, ó, às vezes tem umas palavras ali que eu não conheço, mas eu tô buscando. Quando aparece de novo, ele já não precisa buscar. Então, assim, você vê, é uma questão de incentivo. Eu acho isso bacana demais. A pessoa não tem um hábito e, de repente, ela escolheu uma história que interessou, entendeu? E vai embora. Então, a questão é experimentar. Por sorte, né? Ele mora na nossa casa, é nosso vizinho de casa, né? E trabalha com o André, então nossa casa é uma biblioteca imensa, né? Nós dois trabalhamos com livros. Então, tem livro ali que é só a pessoa chegar e escolher ali com calma, entendeu? Então, mas a gente sabe que existem muitas casas em que a família não é leitora. Aí, o que a gente vai fazer com essas crianças? É, eu tô com problema com o meu filho, né? Porque como ele mora com a mãe e comigo, e aqui tem muito livro... E ele é muito ligado em Roblox, né? Então eu tenho que fazer um sacrifício pra... Esse é o Musashi? Esse é o Musashi. Ah. Não é a capa atual, mas... Tá. Vou atrás também. Mas eu tô nessa, tenho que brigar com ele pra arranjar coisas que ele goste, né? Mas eu acho que eu vou forçar no começo. É, tem que ver. Ele assiste anime, tem que ver também qual é o tipo de historinha assiste, que ele... Assiste, mas também não se liga muito. Ele tá acostumado muito vídeo curto, então... Aí, ó. Cara, pra ele pegar... Tipo, mas também quando ele gosta, teve um do robô que a gente achou que ele adorou, a gente foi no cinema assistir o do Minecraft. Então, assim, eu tenho que achar um que ele goste logo de cara. Então. Tinha um de futebol aí, Blue não sei o quê, que ele tava gostando, que é de japonês, mas anime de futebol. Uhum. É, tem que achar o gosto dele, achar um livrinho. Tentei ver se ele assiste One Piece. Oito anos ainda tá cedo pra Harry Potter. Tá, né? Tá cedo ainda. De repente, um Percy Jackson. Gosta de mitologia? Ele? Não sei. Ah, ele acho que ele gosta. Então. Mas pra leitura ou pra eu ler pra ele? Então, o Percy Jackson é um livro que eles chamam de middle grade. É pra crianças, acho que de 10, 11 anos. Tá com 8 ainda, né? Vou comprar, eu nem tenho aqui. Mais um pouquinho. E são livrinhos divertidos. Aí eu já leio também, porque eu nunca li. Então, e aí... É uma linguagem muito mais simples que Harry Potter, por exemplo. Ah, tá. Mas é divertidíssimo. Separo, né? Piada boba o tempo todo, sabe? Boa, vou atrás. Meio Chaves, assim. É. Então, vamos continuar, então, nesse assunto para criança, pré-adolescente. Então, coisas que você sugere? Quadrinho também é bom, né? Então, o quadrinho, aí depende, né? Porque o que, que é legal dentro do quadrinho, na minha opinião? É porque eu não cresci lendo, né? Não. Os meninos leram. Mas bem, leram muito. Da Mônica, você não lia? Eu li. Turma da Mônica, sim. É. Eu ia dizer, eu ia falar sobre os quadrinhos de super-heróis. Então, também sabe que não me pegou quando era. Eu só fui ler depois aí, de adulto. Não, eu fui alfabetizada com Turma da Mônica dentro de casa. Eu também. E. Do Walt Disney também, eu lia muito Walt Disney. Sim, Pato Donald, Tio Patinhas. O que eu ia falar? Só que o politicamente correto chegou à Turma da Mônica. Então, pra sorte do Zé, eu guardei muita coisa da minha infância. Muitos quadrinhos dos anos 80, 70, da mesma. Relíquias. Tá tudo lá na casa da minha mãe, preciso resgatar. Então, porque, né, a pauta tá lá também. Então. É. Quando eu li também os livros do Monteiro Lobato, eu gostei bastante, viu? Então, mas Monteiro Lobato. Mas também é mais. Vá adulto. Falar de Monteiro Lobato na comunidade. Nossa. Canceladíssimo. Racista, né? Exato, as pessoas não conseguem separar autor de obra. É difícil, às vezes, também. O pessoal fala também. Ó, eu voltei a ler Sandman, né? E realmente é difícil, né? Você ler alguma coisa do Sabendo New Gaiman. Do autor, né? Que o que ele fez é complicado. Tudo de doente que tem dentro do Sandman. Eu não li o New Gaiman depois de tudo aconteceu, então não sei qual vai ser minha perspectiva. Então, é, eu tatuei uma frase dele, olha assim. Isso aqui foi antes, tá? Eu não sabia. Não da é. Parada dele. É que aí você fala, não, mas eu tenho que separar o autor da obra. Mas eu separo. Outra coisa importante também para a leitura que ela promove é a questão da alteridade. Eu prefiro esse termo, a empatia. Porque a empatia. Alteridade? Alteridade. Você, eu não conheci esse termo. Você se coloca no lugar do outro quando você está lendo. Ah, isso é verdade. Entendeu? A questão da empatia é um termo que meio que se esvazia hoje em dia. Né? As pessoas acham que você ter empatia por alguém significa não só compreender, como abraçar a pessoa. Então vamos usar o termo alteridade aqui. Alteridade é simplesmente, ó, enquanto você está lendo o livro, você está se colocando naquela situação. É o famoso, o que eu faria se eu estivesse ali? O que é ótimo porque te traz ferramentas para você realmente pensar em situações difíceis. Lidar com a vida, né? Você vai ler lá um crime e castigo, por exemplo, o que eu faria se eu fosse esse cara aqui que matou uma senhora ali achando que ia pegar rios de dinheiro, pegou só uma bolsinha de moeda e se arrepende de joga fora a bolsinha de moeda. Sabe, o que eu faria nessa situação? Como eu faria para não entrar nesta situação. Enfim, então toda essa questão de você se colocar ali, né, é uma coisa importante. Aí vem aquela frase que do George Martin, que eu acho que ele colocou no Tyrion, que é aquela coisa de que um homem que lê vive mil vidas, enquanto um homem que não lê. Isso é maravilhoso. É uma chance mesmo de você ter várias visões em uma vida só, porque você nunca vai viver muita experiência diferente de. Você nasceu no Brasil, você não sabe como que é nascer na Espanha, você não sabe como que é viver há 100 anos atrás. E os livros te transportam para esses lugares, mesmo. São janelas para o passado. Não é historinha para vender livro. Meu, não tem como você não se colocar naquela região. Exato. Você está lendo o Tolkien, você está imaginando aquele lugar, a Terra-média, você está lendo Asimov, você está dentro da nave junto com os caras, muito legal. Você fecha o livro, você volta para sua vida normal, mas enquanto você está ali... Por isso até que eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque você está muito fechado no livro, você corta, vai para outro livro, é outro mundo, e um livro às vezes técnico, um livro que é, sei lá, sobre sua carreira, sobre alguma coisa que você quer aprender... Mas essa questão da alteridade, aí você pode pensar assim, mas o cinema também me fornece, né? Me proporciona a alteridade. Mas é diferente. É mais passivo, né? Exato. E você tem tudo pronto ali para você. Cadê a sua imaginação? Cadê o seu tempo, né? Enquanto você tá lendo, você faz a pausa que você quiser, a reflexão que você quiser, o filme... Volta. Tô pensando no cinema. Porque em casa, você não pode voltar. Entendeu? Então, são experiências diferentes também. O audiovisual tá pronto para você. O livro, não. O livro você constrói enquanto você tá lendo. Sabe, sempre lembro daquele joguinho. Qual? Age of Empires, que você ia andando e o mapinha ia sendo criado. A leitura é aquilo ali. Conforme você vai lendo, a história vai se criando, vai aumentando dentro da sua cabeça, entendeu? Eu tenho essa imagem na cabeça verdade. E, só que aí tem um detalhe também. A alteridade, como eu ia dizendo, ela pode te colocar em situações boas ou não. É sempre aquela questão do que eu faria. Eu sempre lembro do exemplo do Lolita do Nabokov, que é outro livro que muita gente lê errado. Tem gente que realmente enxerga romance ali. Né? Mas olha só, o livro todo foi escrito em primeira pessoa. Tá. Então, ele é um livro criado para fazer você sentir repulsa. Ah, é? Entendeu? Então, você está na cabeça do pedófilo. Como é que aquilo pode ser romântico? Entendi. Então, ó, você está... Existe um incômodo. Ele está dizendo, ó, eu vi isso, eu fiz aquilo, entendeu? Você, enquanto você está lendo, você é aquele pedófilo. Olha o que ele fez com a gente. Nossa. Então, é uma coisa para você ficar absolutamente... embasbacado no sentido de eu não quero isso aqui, eu não quero saber disso aqui, entendeu? Você se obriga a terminar aquela história, porque aí ele vai colocando elementos de comicidade, dá pra rir lendo Lolita. Sim. Mas são provocações que ele vai jogando ali, porque chega uma hora que você já fala, cara, o que esse cara tá fazendo? E são situações absurdas, né? No filme do Kubrick, não sei se você chegou a ver o Kubrick tem um filme sobre Lolita em que ele coloca cenas que são tipo trapalhões. Eu nunca tinha entendido aqui, porque eu fui ler o livro muito depois. É um filme em preto e branco. Tem um momento que ele tá num quarto de hotel, né? Ele leva a menina pra esse hotel, só que ele entra no quarto primeiro porque as camas são dobradas de ferro, assim, sim, sabe? E aí ele precisa abrir aquelas camas, e aí é uma situação bem trapalhão. Sabe aquela coisa de abrir uma, aí fecha? Fecha, aí tá. Com musiquinha, do tipo trapalhões. E qual que era o intuito? E eu nunca entendi aquilo. É porque o livro tem tem alguns momentos cômicos ali no meio, entendeu? Então ele trouxe aquilo pro cinema também. Ao mesmo tempo que ele tá te mostrando, olha só, é um homem de 40 anos levando uma menina de 12 para um hotel. Nossa. Por que vocês estão rindo? Então é assim, é uma coisa para você pensar, o cinema te proporciona isso, mas não como no livro você tá na cabeça do cara. Sim. Então a alteridade também te proporciona esse asco, né, em alguns momentos. Tem um livro que eu gosto bastante também, chamado As Benevolentes. Você está dentro da... É primeira pessoa também. E é um calhamaço. Você está dentro da cabeça de um carrasco nazista. Entendeu? Então, é o tempo todo. Ele vai te mostrando todas as atrocidades que ele fez. E você está lendo ali. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando você veio aqui, eu já tinha escrito meu livro ou não? Eu não lembro. Você não tem meu livro? Não tenho. Então, lembra de eu dar meu livro pra ela. Autografado. Esse é o livro do... Esse daí é filme... a imagem de Lolita. Esse é o filme do Kubrick. Aí nos anos 90 fizeram um com Jeremy Irons, que ficou mais romântico ainda. Um negócio Jeremy assim. Irons talvez eu tenha visto, viu? Só que a atriz é mais velha, pelo menos isso. Tá, então... Olha isso, cara, é uma menina mesmo. É, então, o filme, né, tem essa coisa mais cômica, mas é pra ele te mostrar, olha só, olha do que você tá rindo. Né? Então, os livros, eles te proporcionam essas chacoalhadas, às vezes, e a gente não se dá conta. Pois é. Se alguém te falou, se você viu o filme do Jeremy Irons, você entra na leitura de Lolita achando que é um romance. Achando que ele realmente era apaixonado pela menina. Entendeu? É, tem várias chaves pra você ler um livro, né? Às vezes, né? Ai, é que tá. Só que o próprio Tolkien, né? Se você for ler pela ótica espiritual, é um. Se você for ler pela parte histórica, tentando colocar aquilo... É a Idade Média? É em qual parte da Europa ele tá falando? É outra... Então, só que o Tolkien, ele é um escritor que deixou por escrito muita coisa sobre, muitos comentários sobre a obra dele, tem muitas cartas, né? Eu acho que existe um livro fácil de achar, que sai pela HarperCollins, que é a tradução das cartas dele. Então, ele fala muito sobre o próprio livro, sobre a produção do livro, sobre aquilo que ele estava pensando. Então, eu não me lembro se é quando saiu O Hobbit ou O Senhor dos Anéis, enfim, quando ele fala que... Todo mundo começou a falar que aquilo ali é uma alegoria. É. Uma alegoria para a Segunda Guerra Mundial, uma alegoria para não sei o que lá. E ele dizia, não é alegoria para nada. Não existe alegoria no Senhor dos Anéis. Só que aí o que acontece? A pessoa que estuda, a pessoa que lê o livro já vem com outra bagagem e enxerga a alegoria ali, acabou, entendeu? Então, eu tô vendo aqui, né, as cartas de Tolkien, é uma coletânea de 354 correspondências. Tudo em ordem cronológica, bonitinho. Você vai ler o Silmarillion? Ele tem cartas sobre o Silmarillion. Isso é interessante. E falava muito com o autor de Nárnia, né? Sim. Ah, tem um outro volume que é a troca de cartas entre os dois. Ah, é? Porque o C.S. Lewis era ateu quando conhece o Tolkien. É ou vice-versa. Ai, gente. Não, alguém, acho que é aí, alguém vai me corrigir aí. Alguém no chat aqui corrige. É na conversa, na convivência entre os dois que um deles... Se converte. Se converte também. É, e Nárnia é bem mais explícita essa relação com Cristo e toda a parte espiritual. Eu vou chutar que é o... Ai, não vou chutar. Melhor não. Mas é um dos dois. Olha, tá falando que C.S. Lewis era ateu mesmo. É, então, então tá. Eu confundo um pouco C.S. Lewis com Chesterton. Tá. O Chesterton acho que sempre foi ortodoxo. Enfim. Ou não, acho que o Chesterton também foi ateu num dado ponto da vida. Bom, enfim. Já tô divagando. Não fala todo mundo, então, já sabe. Ele era ateu, tá bom. O pessoal não tem paciência. É, então, foi o contrário do que eu falei. Legal, legal. Então, não sei o que eu tô falando. Ah, porque, né, o pessoal realmente enxerga, sim. Né, essa chave, chaves, de leitura. Né? Mas muitas vezes o próprio autor tá te falando, não pensei em nada disso. Teu gosto mudou durante os anos? Mudou bastante. Eu tenho, só para você ter uma ideia, quando eu comecei o canal, eu fiz uma sériezinha de vídeos sobre os meus livros favoritos. Aí depois, quando o canal fez 10 anos, eu comecei a reler aqueles livros para ver se eles ainda continuavam favoritos. Só que assim, muitos foram ficando para trás, assim. Sabe? Sério? Então... Falam que se mantém ainda, que ainda é seu favorito. Ah, Retratos de Dorian Gray, dos Ventos Vivantes. Tem livro que a gente relê. Esses livros curtinhos, tipo, o Retrato de Dorian Gray tem menos de 200 páginas, a depender da edição. Você já leu alguma coisa de Bradbury? Gosto muito do Fahrenheit 451, que é o Arroz de Festa, todo mundo lê. E ele tem um livro que é meio infantil, eu não vou lembrar o nome agora, sobre um parque de diversões. Sei, algo... Algo sinistro, vem por aí. Vem por aí, bem bom, bem... Esse livro que é a roda gostei, é uma roda que acelera o tempo, tem alguma coisa, né, com aquela carrossel, né? Sim, então... Que é alguma coisa com o tempo. Eu, quando eu li, eu acho que eu não gostei tanto assim. Mas sabe aquele tipo de livro que você... Toda hora você se lembra dele? Eu falo, não, esse livro foi bom. Foi bom. Crônicas Marcianas é muito legal. Olha lá, Algo Sinistro vem por aí. É um circo que chega na cidade. Something Wicked is Making... É o meu autor preferido, né? Ele tira esse título do Shakespeare, né? Das Bruxas de Macbeth. Ah, é verdade, verdade. É interessante. Esse livro é muito bom também. Então, esse é um autor que... Né, o pessoal geralmente acha que ele é... De um livro só, né? Todo mundo só lembra do Fahrenheit 45, mas vale a pena conhecer. E o pessoal coloca ele como ficção científica, mas ele escreveu sobre tudo. Fantasia, ficção científica, drama, romance. Escreveu um livro sobre escrever, né? Eu também leio... Eu leio todos os livros sobre a escrita eu leio, né? O Stephen King tem um, ele tem um. São ótimos. O último que eu tô lendo agora é o Palahniuk, do Clube da Luta. Tem um livro sobre a escrita, que é legal também. Ah, isso eu não conhecia. Explica a cabeça dele, de como ele escreve, é muito louco. Assim. O Bukowski tem um também. Tem? Tem. On Writing, é sobre a escrita mesmo. É muito legal. Então, é bacana para quem, não só para quem tem vontade de escrever ou já escreve, né? Sempre acaba pegando alguma dica, mas até para quem gosta desses autores, né? Conhecer o processo, né? O Stephen King mesmo, né? Ele tem esse negócio, acho que até hoje, né? De se trancar e escrever não sei quantas mil ele palavras. Ele fala que não sabe. Fala, por que que eu vou escrever se eu já sei o final? Ele não sabe o final quando ele escreve. Ele diz isso, que ele vai escrevendo e descobre o final no meio do livro. Ah, mas eu li no ano passado, eu li aquele Dança da Morte. Você chegou a ler? É aquele grossão, o enorme? Ah, não consegui terminar não, viu? Eu desisti no meio. Eu ia falar isso pra você. Você desiste de livro ou você se força até o final? Ó. Antigamente eu não existia, hoje em dia eu desisto. Se é... Aí é que tá. Porque eu transformei meu hobby em trabalho. Então, se eu me comprometo... Mas se for um livro horrível e tá sendo um martírio, mesmo assim... Aí eu faço a resenha negativa, que é o que o pessoal gosta, eu tava te falando. Dá um exemplo aí de... Ó, a última resenha negativa que eu fiz foi do filme do Mundo dos Ventos Vivantes, mas antes disso, no ano passado, eu li duas bombas. Eu li um que se chamava A Biblioteca da Meia-Noite, que era um livro que tava todo mundo lendo. Todo mundo fala tão bem desse livro, tá na minha lista aí. Ai, então é decepcionante? Você precisa ver meu vídeo. Vou ver antes, com certeza. Então. Qual que é a história? Cara, era uma moça, assim, que estava num momento difícil da vida e tudo mais, e aí... E acha uma biblioteca. Não, não, não. Ela vai ver essa biblioteca aí num negócio de... Como é que se diz? Numa outra dimensão, entendeu? E são possibilidades, entendeu? Cada livro é uma possibilidade para ela continuar, enfim. Mas a questão é que ela tá vivendo uma vida bem complicada, tá bem deprimida, aí o gato morre e ela decide que vai se matar. Nossa! É isso. E aí é nessa viagem dela que essa biblioteca da meia-noite vai aparecer... E aí, enfim, é isso, essa viajeira toda que poderia ser bom. E não te pegou por quê? Mas, meu Deus do céu, é porque ela vai vivendo essas outras possibilidades e é uma coisa mais estapafúrdia que outra. Entendeu? Sério? Então, não foi bom. E era um livro que era vendido, assim, o pessoal do TikTok, principalmente, são os sucessos do TikTok que a gente chama, né? O pessoal dizia que não, esse livro mudou minha vida. Aí você fala, cara, mas é uma escrita, assim, de chorar. Chorar, sabe? De ruim ou chorar de ruim, triste? De chorar de, meu Deus, por que que eu gastei meu dinheiro comprando isso aqui, entendeu? Então, tem um momento ali no livro que, acho que ela trabalhava numa loja de instrumentos musicais, e tinha uma guitarra na parede, assim, aí um cara vira pra ela e fala assim, nossa, uma guitarra, né, tem não sei quantas cordas a guitarra, você conhece a teoria de cordas? Então, assim, a guitarra lembrou a ele a teoria de cordas, entendeu? Ah, nesse... Ah, nossa. Você tá entendendo? Então, é um livro péssimo. É mal ajambrado do começo ao fim. Lembra de algum outro? E então, esse foi o primeiro. E aí, no ano passado, no final do ano, eu li o. Mais pro final do ano, eu li o Tudo é Rio, de Carla Madeira, que é um livro que chegou até mim, assim, ó, este livro é maravilhoso, impactante, uma escrita incrível, você precisa ler, uma escrita poética. Aí você pega o livro para ler, ele é um livro feito para te chocar. A primeira palavra do livro, acho que eu não posso nem dizer aqui ao vivo, mas é um palavrão. Como é a profissão mais antiga do mundo. Ah, puta. Exato. Então, achei que era um palavrão pesado, né? Pô, aí já começa assim. A moça é puta, ela gosta de ser puta, porque ela é a melhor puta da cidade. É isso aí, a história é essa. É daí a pra puta lá. Ficou puta, né? Exatamente. Nossa, como a puta tá puta. E é isso. Aí você vai lendo a história de como ela se tornou puta, e aí tem toda uma questão também, bem jovenzinha, tá? Pra dizer o mínimo, porque ela tem uma idade, assim, de adolescente, quando ela começa. E as cenas hot começam aí, é uma coisa, assim, inacreditável, porque você vê muita gente recomendando este livro por ser, né, pelas cenas hot. Ah, eu só li pelas cenas hot. Tá bom, meu amigo, você sabe, né? Quantos anos tem a menina? A galera tem esse negócio desse soft porn aí, que a galera curte aí nos livros, né? Não sei. O soft porn, eu tenho pra mim que é feito para mulheres. E mulheres mais velhas, entendeu? Né? Entendeu? Não é possível. Não, homens não vão achar, homens não vão passar nem da primeira página de Tudo é Rio, pelo amor de Deus. É piegas, ele é melo. Quando chega na parte, ai, é linda, escrita poética. Sabe aqueles textão de Facebook? Sim. Sabe? Cara, parece aquilo ali, na época do Tumblr, né? Que tinha aquelas fotos bonitas e aí você tinha aquele textão. O Romero tem cara de que lê esses livros aí, viu? Ah, velho. Será? Não. 50 Tons de Cinza você leu, fala aí. Não, cara, pior que não. Aí depois assim, é 50 Tons Mais Escuros e depois. Eu li os 50 Tons de Cinta. Isso na infância, né? Na vida adulta também. A mãe batendo, se né? Se minha mulher me ver pegando esses livros aí, o couro vai comer em casa, cara. É ruim, né? Exato. Não é nem porque. Então, não, são coisas que a gente não entende como é que tanta gente diz que é bom. Aí quando aparece a Tatiana reclamando, fazendo resenha negativa, você vê a quantidade de comentários das pessoas dizendo assim, eu achei que eu era louca, porque eu comecei a ler esse livro, achei uma porcaria, mas tá todo mundo me dizendo que é maravilhoso. Então eu achei que o problema era eu, não o livro, entendeu? Você vê um monte de comentários assim. Eu acho estranho também quando todo mundo gosta de alguma coisa e eu não consigo me conectar com a parada, né? Sempre tem mais alguém que não vai gostar. É, você não está sozinho. Que nem doce de leite, né? Acho que eu sou a única pessoa que não gosta de doce de leite. Olha. Você vê? Você. Ela já tá me julgando. Eu senti o julgamento. Nem aquele tempo. Feito na panela de pressão. Oh, sempre alguém. É porque você não comeu aquele de Buenos Aires. Eu falei, eu já tentei, já não quero. Ai, mas você não gosta de merda, mas você não comeu a merda do meu tio. É a mesma coisa pra mim. Eu só troco doce de leite por merda, assim, mas. Não, mas eu entendo. E livro é a mesma coisa, né? Que nem filme. Então, e tem coisa que o pessoal recomenda pra gente que a gente já sabe que a gente não vai gostar. Você prefere? Você gosta desse filme depois que você lê um livro? Eu quero ver o filme ou não faz essa questão? Não é que eu goste, mas se eu sei que vai sair um filme de um livro que eu tenho ou que eu tenho interesse em ler, você acabo tentando ler antes de assistir. Nem que eu espere depois sair em streaming, não tem esse negócio de, tem que ir no cinema. É, eu faço isso. Mas você gosta de ver filmes que você já leu? Eu gosto, assim, de ver. Vamos ver o que vão fazer com isso. Né? Ai, é sempre aquela coisa, se escondendo. Né? Sempre vai ser pior, é óbvio, né? Então, e tem muito seriado também que eu acabei vendo e não li livro, né? Acho que no ano passado, ou retrasado, teve aquela série Segredo dos Corpos. Ah, é isso? Do Três Corpos. Três Corpos. É o Problema dos Três Corpos. Problema. Então... Eu li os livros e a série série é legalzinha, assim. Acabei. Nem sei se vão fazer mais. Então, tem coisa que eu paro ali na série. Eu achei legal, ok, mas não tanto, não me interessou tanto. É porque é ficção, o primeiro livro é ficção hard, assim, é ficção científica bem hard. Tem umas partes lá bem difíceis de entender, assim. Então, e olha que eu leio bastante ficção científica. Aí o exercício de imaginação da ficção científica pra mim é complicado. Eu sempre começo imaginando, sabe, boneco de palitinho, sabe? Coisa de desenho de giz de cera, assim. Até ir formando. Aí, por exemplo, Duna foi um livro que eu li seco, né? Eu tinha visto o filme do David Lynch muito tempo atrás, mas não lembrava de nada. Falei, vou ler no seco, vamos ver como é que vai ser. Depois eu vi o filme do Lynch, achei horrível. Aí quando saiu esse do Villeneuve, achei muito bom. Mas assim, é muito engraçado. Você vê ali que tudo que você criou na sua cabeça tem nada a ver, né? Nada a ver. É, Duna eu li o primeiro também, é bem difícil de passar esse. Mas depois que você passa de umas páginas também, vai embora. É uma ficção científica mais pesada. Aí é pra quem já tá mais acostumado, eu acho. O cara que quer começar a ler ficção científica, pega a Duna, não sei, de repente pode funcionar bem pra você. Não, não é difícil. Mas tem muita política, né? Muita... Enfim. Ó, espero terminar o Devorador de Estrelas antes que saia o filme. Então corre, porque é dia 19 aí. Qual é o filme? O Devorador de Estrelas, que eu falei. E tem um alienígena que é descrito lá, que é... Cara, eu quero ver como vão mostrar, porque é bem difícil. A descrição dele é bem complicada lá no livro, assim. Andy Weir, não é? É, o nome esse do cara mesmo. É, o do The Martian é legal. Esse cara é bom. E o filme foi bom também. Foi. Esse eu não li o livro, só assisti o filme. É divertidinho, é legal. O livro é legal? O livro, é divertido. É, então, esse livro Entradas é muito legal. De diário, assim, sabe? Porque ele é bem soft, assim, como ficção científica. É um cara que acorda numa nave, ele não sabe quem ele é, não sabe porque ele tá lá. E aí começa a relembrar as coisas e você vai relembrando com ele. Então é muito divertido, porque ele é engraçado. O personagem é muito engraçado. Sim. Engraçado. No livro é a mesma coisa. É divertido. Vale a pena ler. Quero saber o que o pessoal quer saber, o Romer. Vamos lá. Opa. Não tinha ligado o áudio. Eu desbotei o microfone errado. Tá certo. Vamos lá. Tem a pergunta aqui do Lucas mesmo. Ele perguntou como que é criar um filho com hábitos de leitura. Como fazer para ou como é um filho que já tem? É, ele mandou bem direta a pergunta. Eu acho que é para criar o hábito de leitura, né? Eu acho que é isso, ou né? Ou como que ela consegue, né, ter o hábito de leitura criando um filho pequeno. Então, lá no meu canal... Aí tem essa também, né? Pode ser isso. É, então, no meu canal eu fiz um videozinho, né? Eu quero começar a fazer uma sériezinha de recomendações, né? Porque tem muitas mães que assistem também. Tem muita gente que cresceu comigo no canal e, enfim, tem filho pequeno. Então, eu comecei a fazer uns vídeos de recomendação de livros infantis. E aí, no primeiro vídeo, eu mostrei a câmera de segurança da babá eletrônica, na verdade, do quartinho do neném. E aí, mostrei a gente lendo, né, o livrinho, um momentozinho. Então, assim, ele todo empolgadinho. Ele deita no meu colo pra ver as figuras. Aí, ele levanta, fica empolgado, fica só me ouvindo. Quando termina, eu sempre entrego o livro na mão dele. Pra ele folhear? Pra ele folhear. E aí, ele adora também. É um momentinho, aí abre daquele jeito todo troncho, que ele tem só 1 ano e 7 meses. Mas ele tenta. Então, é isso que eu tô te falando. É o hábito, né? Quando tem vários livrinhos assim espalhados, ele... E aí, é a hora de ler um livrinho. Aí, ele escolhe, né? Ele puxa um ali, abre, entrega pra mim e a gente lê. Mas é aquilo. Desde pequenininho... Talvez, ó, eu possa dizer que desde o ventre, né, ele já me ouve ler. Porque eu gosto de ler em voz alta também. Sério? Principalmente quando eu tô começando a ficar sonolenta e eu quero ou terminar o capítulo. Porque eu tenho uma regra, eu não paro o livro antes de terminar o capítulo. É. Então, para eu voltar a ter atenção, essa é uma dica boa também. Você lê em voz alta? Eu começo a ler em voz alta. Aí eu retomo aquela atenção e aí eu volto pra leitura. Então, quando grávida, quando já bem barrigudona mesmo, eu só lia em voz alta, né? Lia bastante em voz alta. Então, ele já se acostumava com a minha voz lendo. Nasceu. Aí, veio para casa, tava lá no bercinho ainda, meio solone... na hora da sonequinha, alguma coisa assim, não dormiu ainda. Eu ficava lendo o meu próprio livro mesmo, né? Em voz alta para ele. Para ele, né? Sim. Ter essa coisa de me ver com o livro na mão e tudo mais. Então, foi assim. E aí, quando ele começou a tomar banho na banheirinha, aí tem aqueles, né, livrinho de borracha que você dá pra criança. Ah, é. Tem mil coisas que dá pra você ir fazendo aos poucos, né? Então, não tenho tempo de ler. Cara, pega o livro que você tá lendo mesmo e leia pro seu filho fazendo as vozinhas, sabe? Vozinha de aqui, olha esse personagem aqui, agora fez tal coisa. Então, eu sempre fiz isso. E aí, na hora de sentar com o livrinho dele na mão, né, é sempre um momento gostoso. Então, por enquanto, tá sendo assim. Vai funcionar? Não sei. Não tem como saber, mas eu imagino que sim. Por enquanto, é o que eu estou fazendo. Vamos lá. Tem a pergunta aqui do Jefferson. Ele mandou assim, ó. Salve, Vilela e Tati. Falem um pouco dos livros de Dan Brown. O quanto vocês recomendam? Tô lendo o novo dele. Você já leu o novo? Li o novo, dá um nó, né? E não, aí, não, eu tô no comecinho ainda. Eles me disseram que seria o ideal ter lido Origem antes. Esse é Não, eu li o anterior, eu li. Esse é Origem? Vê qual que é o último dele, eu tô confundindo agora a Origem. É, a Origem é o último. O último se passa em Praga. Hã? O último se passa em Praga. Mas qual é o nome, você lembra? Vê aí o nome. É o último símbolo, o último... Ah, tá, então a Origem é o penúltimo, esse eu li. E eu tô agora no último. Porque são os mesmos personagens, uma coisa. É a mesma namorada. Ah. Então, parece que... Aqui tá falando que o último é o segredo final. Segredo final. Símbolo final. Não é porque ele tem alguma coisa sobre... E o outro deve ser sobre o final de tudo, talvez. Como literatura de entretenimento, eu acho muito bom. Virador de página, né? É, então, desde o... Ah, qual que era? Da Vinci, Código da Vinci. Porque o principal não é nem assim a trama em si, mas o que, que eu gostei do Código da Vinci? É mais aquela questão histórica, né? Aqueles quadros que eles descrevem, os lugares pelos quais eles passam, os locais turísticos, históricos. Tem sempre uma questão de história com H maiúscula que é desenvolvida nesses livros. Eu sempre acho isso muito interessante. É. Às vezes é só a história da arte, às vezes é a história do local mesmo. Eu acho assim, essas pitadas que ele vai colocando, sempre acaba um... Você acaba aprendendo alguma coisa lendo um livro do Dan Brown. Nunca é um entretenimento raso, assim, leu, acabou. Você sempre fica com alguma coisa na cabeça. Você sempre sai atrás de uma informação extra. Eu acho legal. Principalmente para quem tá criando hábito. Porque você vai ler, ó, Código da Vinci assim, ó. É. Fala, ô Romer. A Laís Maia perguntou. Minha filha tem 4 anos e ama livros. E já leio livros maiores para ela. Estamos lendo Stuart Little. É, indica livros parecidos para leitura em voz alta, por favor. Ah, Stuart Little. Eu lembro do desenho, mas eu nunca vi os livros. Mas eu imagino que sejam, né? Imagens já com algum texto um pouco maior, né? Ai, que difícil indicar assim para 4 anos de idade. Olha, o Zezé gosta muito de livros de uma coleção chamada Gildo, que eu não sei como é que eu tinha que ver como são as páginas desse livro, para poder indicar alguma coisa assim. O Gildo, assim, você tem mais da metade da página a figura e o texto em cima. É um elefantinho. Uh-huh. Então tem uma coleção. O Gildo na escola, o Gildo na festa de aniversário, o Gildo com a irmãzinha dele. Eu não sei se existe ainda, eu gostava do Cachorrinho Samba. Cachorrinho Samba. Aí já é, eu acho que é pro seu filho. É, 8 anos. É, Cachorrinho Samba, eu vou atrás dessa coleção. Nem sei se tem ainda. Deve ter, né? Ah, bom, porque em sebo... Porque minha mãe ganhava essas coisas, deixa eu achar aqui. Em sebo você vai achar com certeza. Edição nova, eu acho que não. Isso é coleção Vagalume. É, Vagalume já pra mais um pouquinho mais velho, né? Eu vou ficar devendo essa resposta certa, porque eu preciso ver como são as páginas do livro. Eu só me lembro do desenho mesmo. O Arleson, ele mandou aqui, ó. Tati, já leu algo do Brandon Sanderson? O Limitsborne dele. Tem algo de outro autor de ficção fantasia recente que me recomenda? É, eu li isso daí também. Aí, ó. Aí, vou ficar devendo pra você também. Do Brandon Sanderson, eu acabei comprando os livros, mas desisti da série, né? A continuação da Roda do Tempo, né? O Jordan... Esqueci o nome do autor. Bom, o autor da Roda do Tempo falece e ele toma conta. Mas eu ainda não cheguei a ler. Meu marido tem algumas coleções dele também, esse Mistborn, acho que tá zanzando lá em casa também. Você já leu? Gostou? É legal, né? Ele chama de hard, magia pesada, sei lá, magia hard magic, que é só, não, o dele é hard, que ele explica realmente como funciona a magia, todo o mecanismo e como que é o funcionamento, né? De dobrar os metais lá e tal. E o J.J. Martin seria soft, né? Porque existe a magia, mas ninguém sabe exatamente como funciona, você não sabe as regras, né? Eles até brigaram esses dias aí eles foram convidados para dar uma palestra, alguma coisa, e o J.J. Martin deu umas cutucadas nele, assim, sobre isso. É. Eita... Foi meio... Mas tem uns autores desses de fantasia que estão surgindo agora por aqui também. Aquele Abercrombie. Não sei. Não, o que é aquele? Ele é fantasia como o Brandon Sanderson. Geralmente quando você compra um livro do Brandon Sanderson, tá a indicação ali. Eu acho que a Aleph tá trazendo os livros dele aqui pro Brasil também. É uma... Ó, eu não li, mas geralmente quem gosta do Brandon Sanderson gosta do Abercrombie também. O Marco Aurélio, ele mandou um combo aqui com várias perguntas. Ô, louco! Ele mandou aqui, ó. Qual sua dica para ler mais de um livro ao mesmo tempo? Né? É uma pergunta. E ele mandou aqui, ó. Qual sua sugestão para começar a ler clássicos nacionais e internacionais? Nos clássicos internacionais, a tradução realmente importa? Então, aí é que tá. Essa questão da tradução é o seguinte... É o que eu ia falar também, acabei esquecendo de comentar sobre aquele hábito de baixar a amostra grátis para o Kindle antes de... Então, por exemplo, você vai ler, sei lá, Drácula. Tem 25 edições diferentes de Drácula. Qual é a que eu vou comprar? Qual é a que eu vou ler? Então, você baixa lá as amostras grátis, leia os primeiros parágrafos e veja aquele texto que você achou melhor. Não, o mais gostoso de ler, aquele que te cansou menos, aquele que tem as palavras mais tranquilas para você. Experimente. Tá, aí o critério é teu, tá? Geralmente, assim, é aquele texto que você tá lendo que faz bastante sentido. Porque às vezes você pega uma tradução que você fica entroncando ali, sabe? E aí você começa a achar, não, o problema sou eu, o problema é o livro. E, às vezes é só a tradução mesmo que foi feita estranho. Não teve uma revisão, porque geralmente o revisor, ele precisa pensar também na coesão do texto, né? Para ficar fluido, para você sair de um raciocínio para o outro. E muitas vezes, como não foi feita uma revisão, e aí aquilo fica meio pesado para ler. Então experimente. Tá, a questão da tradução, ela importa, com certeza, mas é bem difícil hoje em dia, tá? Eu dizer para você assim, ah, essa editora aqui tem traduções confiáveis. Nossa, tá ficando cada vez mais complicado de pensar em tradução e revisão para te indicar assim, ó, esta editora. Eu costumo já não fazer mais isso e dizer isso que eu acabei de te dizer, ó. Baixe as amostras e escolha pelo seu gosto. Eu me esqueci do comecinho da pergunta, tinha outra coisa. Ele perguntou qual sua dica para ler mais livros ao mesmo tempo. Então, se você tem um interesse imediato de ler mais de um livro, a minha sugestão é que você escolha livros que tenham temáticas diferentes ou estilos diferentes. Então, vai ler um clássico, pega um livro de não ficção também, sabe? Algum assunto específico que te interessa, sei lá, neurociência. Aí você pega um livro de neurociência e vai lendo junto. O que eu te sugiro é não pegar livros muito parecidos para ler ao mesmo tempo, que você vai começar a misturar as histórias. A não ser que você já seja um leitor aí, né, habituado, aí você não vai realmente misturar. Vai ser difícil você misturar histórias. Mas, por exemplo, nós ali no nosso universozinho do TLT, nós temos o Clubão, nós temos a leitura conjunta do Zafon, nós temos várias leituras. No curso de mitologia a gente está lendo Odisseia. Então, assim, o próprio pessoal que acompanha esses clubes, né, eles estão lendo mais de um livro ao mesmo tempo. A Odisseia, a gente lê só dois cantos por mês. Então, tem um dia ali no mês que ele vai parar e vai ler só a Odisseia, entendeu? Aí você se organiza. Né, de acordo, o Carlos Luiz Zafon, a gente está lendo o Cemitério dos Livros Esquecidos, então todo sábado tem um conteúdozinho sobre a meta da semana, é um clube que tem uma meta semanal, então você já sabe ali que durante a semana, um ou dois dias, você vai ter que parar para ler o Zafon, então você se organiza direitinho que vai dar certo. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, do Fábio Ferretti, é o seguinte: acompanha a Tatiana há quase 20 anos. Foi por causa dela que comecei a ler e por causa dela consegui enfrentar o meu câncer e o da minha mãe. Olha que legal. Aí tem uma pergunta aqui do Eduardo Alvin. Ele perguntou: Tati, quando vai fazer a resenha sobre Sidney Sheldon? Ah, então, tem um livro que a minha irmã vem me recomendando faz tempo, que é O Reverso da Medalha. Então, famoso, nossa... é bem antigo. Então, nossa, fala que é o melhor livro dele. Eu preciso adquirir uma cópia, um dia vem, porque ela também vive me cobrando. Oh, faz 20 anos, sei lá, que ela me cobra esse livro. O Rafael Miranda, ele mandou aqui, ó: Tati, eu sempre compro o livro achando que agora vai, mas ele fica parado na estante. Como que a pessoa cria o hábito de ler de verdade sem parecer uma obrigação chata? Então, aí é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Começa separando um horáriozinho, não precisa nem ser todo dia, tá? Porque acho que vai ter dias na sua semana aí que você ou trabalha mais ou demora mais para chegar em casa, vai ter sempre assim esses dias em que é complicado quando a gente fala assim, ah, não tenho tempo para ler, mas tenho tempo para fazer tantas outras coisas, né? Mas tem gente que realmente não consegue se organizar para sobrar esse tempinho, chega em casa morto, toma banho e dorme, sabe? Então assim, qual é esse horáriozinho que você poderia encaixar a leitura? Só você pode dizer, né? Qual que é o seu tempo de nada? É durante o almoço? Ó, você tem um horário, uma hora de almoço. Você fica comendo durante uma hora? Não, né? Você usa, sei lá, 20 minutos para comer e depois para descansar, para fazer qualquer, para ficar no celular, vendo o feed, rolando ali, enfim. Experimenta começar a usar esse horário que sobra para encaixar a leitura. Esse livro que está tomando poeira aí na sua estante, né? É um livro que você pode começar a pensar assim, não, vou ler um capítulozinho por dia, né? Ou 5 páginas por dia. Não coloque metas muito longe. Tipo, ó, é um livro de 1000, vou ler Guerra e Paz. Quero ler Guerra e Paz, mas, sei lá, acho que vai ser muito difícil. Aí a pessoa começa a dispersar. Então, quebra esse livro que você tem tanta vontade de ler, mas começa com metas pequenas. Porque aí o que acontece? Se nessas 5 páginas que você se propôs a ler hoje, o livro te pegar, você vai querer ler a 6ª página, a 7ª página, entendeu? E aí, aos pouquinhos, você vai aumentando. E aí, a velocidade de leitura, ela não é tão importante. O pessoal acha que, em meia hora eu quero ler 100 páginas. Não, não dá. Acho que nem Humberto Eco conseguiu isso daí. Então você pensa. Porque ele lia rápido, ele falava? Eu acho que ele lia 50 páginas em meia hora, uma coisa assim, né? Tem algum livro dele que ele faz esse comentário, mas a gente não sabe também se ele estava exagerando. É. Enfim, não, não dá para saber. Tem livros e livros, né? Tem livro que demora mais, tem livro que é mais rápido. É, então. Exatamente. Biografia eu leio muito rápido. Eu gosto livro também. De ficção eu demoro mais mesmo. Então, é porque às vezes tem que fechar o livro e ficar um tempo pensando. Livro de conto, às vezes você não consegue engatar um conto no outro, né? Com certeza. Você vira um conto, você tem que ficar parado pensando, aí você vai em outro. Tem dificuldade às vezes, quando são contos muito pesados, assim. Ó, pra quem não tem o hábito, leitura de contos pode ser uma boa verdade, também. É verdade, essa pessoa que falou que não consegue, pega livro de conto do Neil Gaiman, desculpa, mas são bons. Como é que era? Coisas Frágeis, né? Do carinha do Matéria Escura lá e do... Ah, esqueci o nome dele. E aí, todos os livros dele que eu li são muito bons. Aquele Recursão é bom também. Recursão, Matéria Escura, o outro no, Upgrade é bom. Ah, esse é lindo. É o mais novo dele. Não é tão bom quanto os outros, mas é bom. É ficção científica também. É, e os livros o livro de contos dele é muito bom. É, do Blake Crouch. É. Aliás, as séries tem que ver, é muito boa. Matéria Escura. Nossa, é boa demais. Ela expande o livro, assim. Ela vai para um... Pô, não deixa o Klaus ficar passando atrás, ele é muito grande, cara. Aí vê um cara passando aí, distrai a gente. Sombra gigante. Uma assombração. Manda. A Renata Barcelos, ela perguntou se você tem o hábito de reler livros e se tem algum livro que você releu depois de muito tempo que percebeu que entendeu ele de um jeito totalmente diferente. Ah, tem um escritor americano chamado Cormac. Eu releio livros, eu gosto de reler. Principalmente assim, os meus favoritos, sempre que sobra um tempinho, eu pego pra reler. E aí eu acabo refazendo o vídeo, se tem no canal e tudo mais. Tem um escritor americano chamado Cormac McCarthy. Ele tem um livro chamado A Estrada, que virou filme também, com Viggo Mortensen. Triste que eu já vi na minha vida, eu não gosto nem de lembrar. É um livro. Se você tá mal, não lê esse livro, não. Você vai ficar deprê. Não lê esse livro. Então, eu li esse livro. O filme também é deprê. O filme também é pesadíssimo. É o cara com o carrinho de supermercado e o filho, né? Então, no fim do mundo, é um filme, uma história pós-apocalíptica. O livro é só o filho e o homem. Ele vai encontrando algumas pessoas pelo caminho e eles precisam chegar a um lugar X. E ele fica o pai fica o tempo todo dizendo assim pro filho, não, nós vamos conseguir chegar lá e vai dar tudo certo, porque nós estamos carregando fogo. Aí você fica com isso na cabeça. Acho que no filme nem tem isso, esse negócio de, nós carregamos o fogo. E aí, eu li da primeira vez, só que eu li bastante rápido. Eu lembro de ter lido em um dia, porque eu tenho esse negócio que quando tem criança na história e a criança tá passando por dificuldades, eu quero ler até a criança ficar bem, sabe assim? Aí depois eu largo, continuo lendo no dia seguinte. Aconteceu com David Copperfield, com diversos outros. E esse livro, eu comecei assim, não, essa criança, pelo amor de Deus, ela tem que ficar bem em algum momento. Chega o final do livro, né? E aí é só no final do livro que você tem assim, um resquício de esperança para a criança. A história é pesadíssima. Enfim, li esse livro correndo dessa forma há 10 anos. Acabei relendo. E aí eu percebi que existe muita... Porque o que acontece nesse meio tempo também? Eu fiz um projeto literário de leitura da Bíblia. E me tornei cristã também nesses últimos 3 anos. Porque eu acho que na última vez que a gente conversou, eu cheguei a comentar que eu era ateia. Não sou mais, já me converti, já tá tudo certo. Então, e aí, por fazer essa leitura da Bíblia e tudo mais, eu comecei a enxergar na estrada do Cormac McCarthy a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sério? Que tá ali no livro inteirinho. Tem uns diálogos que ele não te diz quem está falando. Aí você começa a pensar assim, pai, filho. Mas se você prestar atenção, tem uma terceira voz ali. Aí você fica assim, ué, mas quem é que tá falando com ele se eles estão sozinhos na estrada? E ele tá fazendo parte da conversa. É porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você tem ali uma história, né, pós-apocalíptica, e você tem isso tudo misturado também, como se fosse um reconto da paixão ali, e eles carregam o fogo. O que é esse fogo que eles estão carregando? Né? E a criança precisa ser salva a todo custo, porque a criança precisa continuar. Mas a criança vai continuar num mundo em caos. Como é que... Então, assim, você vai pegando umas alusões assim que você não percebe. Então, você vai vendo que o livro é muito mais do que aquilo. Eles estão tentando chegar na costa, né? Nos Estados Unidos, na praia, um lugar assim. Então, porque parece que lá a coisa tá melhor. Mas não tá! Já aviso pra vocês, tá tudo ruim. Fala. Você acabou de puxar a próxima pergunta do Daniel Correia, que é sobre realmente a leitura da Bíblia. É, estudar a Bíblia como literatura mudou de alguma forma a sua visão sobre fé ou espiritualidade? Então, Foi uma, como é que vamos dizer, uma junção de diversas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram abrir os olhos para um algo mais que eu vinha teimando que não existia ao longo da vida inteira, sabe? Aí eu dei o braço a torcer e falei, não é possível, tem algo que eu não estava enxergando e agora eu enxergo. É. Então, é uma coisa muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia... Mas que foi o gatilho para você se converter? Então, foi uma sucessão de eventos na minha vida que me levaram a... com a Bíblia envolvida. Eu tinha começado essa leitura em 2020, mas a partir de 2023 foi uma sequência assim, de coisas que aconteceram. Eu falei, cara, eu não tô fazendo isso sozinha. Tem alguma coisa me impulsionando, me mostrando um caminho, me direcionando. E pessoas foram surgindo na minha vida também para me ajudar nisso tudo. Então, foi quando eu conheci meu marido, engravidei depois dos 40 anos... Então, assim, meu filho, eu costumo falar para todo mundo que eu sou uma das mulheres salvas pela maternidade. É. Isso tá na Bíblia, não sei se é não me lembro agora se era um salmo ou um versículo, enfim, um versículo de qualquer outro livro. Não vou me lembrar agora, mas eu sou uma dessas mulheres. Você pega o seu filho no colo, cara, é uma coisa que te quebra. Então, eu vou deixar essa resposta assim. Eu ainda não consigo conversar com muita clareza sobre isso, porque eu acho que é um processo e ainda não estou pronta, né? Então eu estou aprendendo muito, né? Então todas as vezes em que eu pego, eu tenho alguma dúvida na Bíblia, eu recorro a pessoas que já leram, meu marido já leu, ou o tio do meu marido também. Então eu vou tirando essas dúvidas, vou incrementando ali. É, com aquilo que eu tô aprendendo. O pessoal que assiste aos vídeos e que comenta também é um pessoal que me ajuda muito, né? Eu comecei a fazer essa leitura da Bíblia porque eu tinha lido um livro chamado Paraíso Perdido. E aí fiz uma leitura conjunta. Paraíso Perdido conta a história da queda de Lúcifer. Ok. E aí, é sobre isso. E aí você tem muitas alusões ali a Gênesis, a Bíblia como um todo, mas principalmente Gênesis. E aí, durante o projeto de leitura... Né, todas as dúvidas que eu tinha, eu jogava pro pessoal que tava lendo junto comigo, e eles ficavam assim, Tatiana, cria vergonha na cara e lê a Bíblia. Você lê tanto e não lê a Bíblia ainda. Eu falei, vou fazer um projeto. Então, assim que a gente terminou... Bíblia, eu já ouvi falar nesse livro, peraí. Quem é autor? Deixa eu ver. Não, então... Tá na minha lista aqui. É um... Ó, vou te falar, literariamente falando, é um livro de contos maravilhoso. Sim. É uma história atrás da outra ali que você, sabe, os personagens, quando você chega ali na saga de Moisés ali, José, sabe, são personagens maravilhosos. Você não quer parar de ler. E aí você vai fazendo aquela sequenciazinha e, meu amigo, chega uma hora que você fala assim, o quê? Oh, 1987, falando, inteligência tá virando um canal evangélico. É, semana que vem tem um satanista marcado aqui. Aí, pronto, aí já resolve. Vem espírita aqui, vem gente da Umbanda, a gente tem um desmotivacional, mas o rapaz acredita que a gente tá virando um canal evangélico. É sim, claro. Teve um episódio que colocou também padre com rabino, com pastor. Exato. Fale. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Do Bruno Teles. Eu sinto que hoje em dia meu cérebro ficou meio viciado em vídeo curto e celular. Ai. Você acha que isso está deixando as pessoas com mais dificuldade de ler? Com certeza. É a tal da concentração, né? A falta de concentração. Qual é a concentração que você precisa aplicar para ver um vídeo de um minuto? É. Um story de 40 segundos de alguém. Você não precisa aplicar nada. Né? E você rola o feed. Aquilo não está te interessando, você vai para o próximo. Quando você vê, você fala assim, vou ficar só 5 minutos aqui vendo, né, o TikTok. Quando você olha no relógio, você já passou uma hora fácil. Então, assim, é um sugador de tempo. Ele não é simplesmente algo que te impede de se concentrar. Ele está sugando seu tempo. Então, cabe a você colocar limite. Se você está se propondo a ficar 5 minutos olhando o feed, bota esses relógios. Você deve ter aí um relógio desses... Que tem ali um cronômetrozinho. Um alarmezinho. Bota lá, é 5 minutos que eu vou ficar 5 minutos. Ah, mas tem mais um aqui pra eu ver. Ok, vê mais um, mas para, porque o seu tempo já acabou. Então, assim, começa a se policiar, não tem outra coisa pra fazer. Se você já identificou o seu problema, é isso aí que você tem que fazer. Sabe uma coisa que assusta bastante as pessoas? Quando eles pegam aquele histórico da semana uso do celular. Você ficou 9 horas no Instagram, e você ficou, o quê? Assusta mesmo. Então, olha quanto livro que você podia ter lido. Tem a pergunta aqui da Fernanda Mota. Ela perguntou se teve algum livro que mudou a sua forma de ver a vida. A forma de ver a vida. Então, né, não vamos voltar aqui à sessão evangélica, mas a Bíblia foi um. Não, deixa eu pensar o que mais. é um livro de ficção, assim mesmo, que mostrou alguma coisa além, assim, para mim, agora eu não vou conseguir te responder de cabeça, mas eu acho que todo livro que você lê modifica alguma coisa para você. Você acaba incorporando alguma coisa daquela leitura. Quando você aproveita e quando você sai da leitura pensando, cara, que livro bom. Se você sai da leitura pensando, ah, foi mais ou menos, ele não te marca tanto. Mas se você sai da leitura pensando, esse livro foi muito bom, alguma coisa ele acrescentou a você. Ou na forma de enxergar a vida, ou na forma de você se portar. Ele acrescentou alguma coisa. Uma história que você vai passar adiante porque você achou aquilo legal e aquela história vai interessar outra pessoa a ler o livro também, sabe? Pode ser coisas pequenas, assim, não precisa ser nada grandioso. Ah, vou mudar de cidade porque essa cidade aqui do livro é maravilhosa, eu quero conhecer a cidade. Não precisa ser isso, né? É, pode ser pequenas atitudes, uma frase que você achou legal e de repente você incorporou no que você costuma falar com seus amigos, sabe? Pode ser coisa pequena. Esses livros dos quais você sai da leitura dizendo foram bons, eles te modificam. E a pergunta da Paty Lins, ela perguntou se teve algum livro que você indicou achando que as pessoas iam amar e ninguém gostou. Poxa, gosto peculiar. Vida. Ai, que pergunta difícil. Nossa, eu precisaria ter o feed aqui do meu canal agora para pensar nisso. É difícil, né? Geralmente, o pessoal fala, né, que geralmente quando eu começo o vídeo dizendo hoje a gente vai conversar sobre esse livro incrível, eles já param o vídeo e falam, não vou ver, vou ler primeiro, pra não pegar spoiler. Ah, né? Tá. Né? Depois eu volto e vejo o vídeo. Né? Mas eu não... Ai, vou ficar devendo, vou pensar nisso. Aqui foi. Foi. Tati, o que mais você tem para falar? Falou tudo do teu curso, de todos os aspectos. Quer falar mais alguma coisa? Onde o pessoal consegue isso? Então, a nossa Masterclass está disponível para todo mundo. Como eu disse para você, começou com... Vamos conversar sobre como nós estamos lendo, o que a gente pode melhorar em termos de anotações, né, para fazer o que a gente chama de leitura ativa. Geralmente, quando o pessoal fala assim, leia ativamente, né, isso vai fazer você se concentrar. O pessoal está falando para você fazer anotações ou usar caneta colorida para, né, destacar determinadas partes do texto. E o que eu chamo de leitura ativa é mais aquela questão da imaginação mesmo. Enquanto você está lendo aquela cena, imagine o máximo que você conseguir daquilo ali. Então, por exemplo, você está lendo uma conversa entre duas pessoas numa mesa de bar. Tente imaginar exatamente como você está lendo aquela descrição daquela cena. Tente imaginar as feições da pessoa. Então, a leitura ativa é mais ou menos isso também. É a forma como você está imaginando. Porque se você passar batido, né, pelas descrições do livro, você vai criar um boteco genérico. E aí, qualquer livro que você lê e tiver uma cena no boteco, é aquele mesmo boteco. É a mesma sala de estar que você vai criar. Então, não, mas tem uma mesa, tem um quadro, tem um ventilador ligado que está fazendo um barulho, está incomodando. E, enfim, tem alguma coisa ali naquela cena que vai te fazer criá-la com mais profundidade. Então, a leitura... Então, isso é uma das coisas que pode fazer com que as pessoas tenham mais concentração na hora de ler mesmo. É fazer esse esforço imaginativo. Que mais, né? Então a gente fala sobre isso também, a gente fala sobre a questão de como identificar, por exemplo, se um texto está te levando a pensar exatamente por uma linha de raciocínio, se o livro não está te deixando pensar sozinho, se ele está te explicando, se ele está te expondo a uma situação apenas por um lado, né? E aqui entra o lado ideológico, entra mil coisas, né? Se o livro não está te proporcionando mais de um ponto de vista para que você possa tirar sua própria conclusão, esse livro está te direcionando. Se ele está só te explicando como a vida funciona e ele não está te ajudando a pensar, né, se as conversas dos personagens são sempre unilaterais, todo mundo concordando com tudo, né, você percebe que você está sendo levado a pensar de um jeito. Isso é retórica. Então, como é que você identifica a retórica num texto? Como é que você identifica falácias? Né? Todo homem assim, toda mulher faz isso, aquela. Isso é um tipo de falácia. Então, mas é a falácia mais fácil de ser identificada. Então, a gente fala sobre isso também, como identificar esse tipo de coisa em livros. O livro contemporâneo, ele está muito contaminado pelos nossos tempos. Então, são a agenda em pauta, são os temas em pauta. E quando eu digo isso, o pessoal às vezes pensa assim, Tatiana está só reclamando do progressismo. Mas a gente vê isso acontecendo do outro lado também. Essa semana mesmo, pensando no Morro dos Ventos Vivantes, eu conversei com uma pessoa que simplesmente nega o fato de que um dos problemas tratados ali naquele livro é a questão racial. Pode não ser com esse nome, pode não ser com o peso que a gente dá hoje em dia, mas essa questão está lá. Esse personagem é descrito como um cigano de pele escura desde a página 4 do livro. E ele vai ser descrito assim durante o livro todinho. Mesmo quando ele fica rico, ele volta, já é um senhor bem apessoado, não sei o que lá, ele faz fortuna e volta. A primeira coisa que o cara, que, enfim, que vai receber a visita dele ali, a empregada chega e fala, ó, fulano tá aí. Aí a primeira coisa que ele pensa é, aquele cara, o cigano, de pele escura? Então, assim, é uma coisa que o define, né? Então, tá ali, em diversos momentos diferentes, está ali na narrativa. Não dá pra eu simplesmente virar pra você e dizer assim, a questão racial não é importante. Não dá, tá lá. Entendi. Entendeu? Ela pode não ser tratada do mesmo jeito que ela é tratada hoje em dia, mas ela está lá, ela faz parte, pelo menos, no mínimo, da criação daquele personagem. Então, é um fato importante. Quando a gente vê um personagem branco, de olho azul, fazendo o papel do Heathcliff, esse é o nome do personagem, no cinema, a gente acha estranho, entendeu? A gente dá aquela reclamadinha, fala, ó, já foi feito antes, foi o que eu fiz, né? A gente já pode ter visto em outras versões pro cinema desse livro. Teve um que é o Ralph Fiennes, né? Que é o cara que faz o Voldemort. Sim. Então, não, ele não é um cigano de pele, ele é um homem louro, inclusive. Tem um filme mais antigo, tem aquele Laurence Olivier, que também era, entendeu? Então, nunca houve um cigano de pele escura fazendo Heathcliff no cinema. O que tentou-se fazer em 2011 foi colocar um negro, um afrodescendente mesmo, no papel. Mas também não está de acordo com a descrição. Então, a nossa reclamação é essa. Mas está tudo bem. Porque, tudo bem, entre aspas. Porque isso já foi feito inúmeras vezes, e com outros filmes também, não adianta. Se os produtores querem um ator X fazendo aqui, o que, que adianta? A gente vai ficar reclamando e tá só promovendo. Então, tanto para um lado quanto para o outro, né, ou enxergando, né, de uma forma, ou tentando te fazer negar que aquilo não está no livro, você está sendo... Aí você vai ver os comentários do vídeo, as pessoas dizendo assim, ai, você abriu meus olhos, porque a vida inteira eu achei que essa questão fosse importante. É porque está no livro. Então, leia o que está no livro. Então, todo o trabalho da Masterclass que eu criei é voltado para que você tenha ferramentas para realmente compreender, tirar suas próprias conclusões, ver se você está sendo levado para um lado ou para o outro, ou se você está sendo incentivado a refletir sobre aquilo que você está lendo, seja na ficção ou na não ficção. O foco é literatura, o foco é ficção mesmo. Mas também tem algumas dicas para não ficção ali. E é isso, é um material bem bacana, tá? São mais de 9 horas, como eu disse para vocês, está bem divididinho. Ali a gente conversa sobre ressaca literária, sobre como marcar livros, sobre que é tudo. Ressaca literária? É quando você lê um livro tão bom, que aí você fala assim, cara, o que eu vou ler agora? Aí passa uma semana, você não tem. Que bom isso, né? Queria ter essa sensação, faz tempo que eu não tenho. Qual foi a sua última ressaca literária? Poxa, então não tenho, porque eu tenho que ler para começar. Ah, é, né? Já tem que emendar um outro, né? Não tem nem tempo. Eu não tenho esse luxo. É. Então, a gente fala sobre tudo. Então, exatamente. O site da Masterclass é tativerso.com.br. A gente coloca no comentário fixado, tá? Vai estar no comentário fixado do site dela. Fechou? Tem um cupom Vilela. Tem um desconto? Tem descontinho. Ó, vamos lá, hein? Sim, vamos lá, hein? Então, você passa os dados pro Homer e coloca no... Exato. No Tativerso você vai encontrar, além da Masterclass, todo outro material que a gente já produziu, os clubes de leitura, o antigo Reading Club, que era um clube de leitura que eu fazia, de originais em língua inglesa, a gente lia o livro no original e discutia. Então, tá tudo lá separadinho para vocês. Só dá uma olhadinha. Certo. Chegou a última pergunta aqui do Cubazil, ele mandou, ó... Ó, cuidado com esses nomes aí, cara, às vezes é pegadinha. Mas eu li bastante, tá. Falei, não, aqui não dá pra cair tá. Não, hein? É. Tô aqui, ó. Ele mandou o seguinte, ó, você acha que a polêmica da J.K. Rowling, referente a trans, etc., invalida o sucesso da sua obra Harry Potter? A gente já falou isso, a coisa de separar o autor, que às vezes você tem que separar o autor da obra. Então, né? Imagina, isso não invalida de jeito nenhum. A mulher criou simplesmente o maior... fenômeno. Dos últimos, o quê? 30 dela, anos, né? Agora. Quantas editoras ela levou porta na cara até conseguir publicar, então, né? Então, e ela os caras não sabiam que tinha a maior mina de ouro na mão, né? Você acha? Mas aqui no Brasil aconteceu algo parecido também. Acho que a Companhia das Letras falou, não, obrigado. É? Bruxinho? Não. Aí... É, a editora que pegou agradeceu a quem indicou, porque foi a maior sorte do mundo. Não sabia que estourar desse jeito. Então. E é um livro assim que você pega e você não espera a profundidade que vai tomar, né? A proporção que aquilo ali vai tomar conforme você vai lendo a série. Cara, não é qualquer um que cria aquilo ali. É. Então você tem que dar o braço a torcer que ela criou um universo. O que, que a gente vê hoje em dia, né? O pessoal, quando vai falar de Harry Potter, não fala da autora. Ou eles falam que o livro foi escrito pelo Harry Potter. Ou eles falam assim, jogam pra ela, né? Aquela que não deve ser nomeada. Nossa. Sabe? Eles evitam usar o nome dela. Vai, gente, isso aí, além de tudo, é uma falta de respeito. Ah, mas ela é desrespeito. Então, dois errados não fazem o certo. A gente aprende isso com os nossos avós, com os nossos pais. De qualquer forma, se você se incomoda com esse fato, você vai fazer o que a gente faz, que é separar autor de obra. E vai seguir em frente. Nada, imagina, ela já deixou um legado aí. Cara, esses livros vão ser lidos pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Se tem um livro que vai se tornar um clássico, e a gente sabe, é Harry Potter. Pois é. Foi? Foi. Tati, obrigado demais aí pelo papo aí. Não demore tanto pra voltar, então. Com certeza, só chamar. Fechou? Rede social? É, canal? Tatiana Feltrin no Instagram. No YouTube eu sou o TLT, né, o nome antigo do canal. Resolvi manter, tá lá. Mas se você procurar por Tatiana Feltrin, você vai me achar lá também. TLT? É TLT. Poxa! Era um nome... Na época eu era professora de inglês. E aí o canal se chamava Tiny Little Things. Olha só! Só que aí um dia... Eu sempre conto essa história. Eu tava na Bienal do Livro. E aí passou uma menina por mim e falou assim, você não é a Tatiana do Pretty Little Liars? Que era uma série que tinha na época. Aí eu falei, meu Deus, olha o nome do canal que eu fui criar. Aí eu fiquei pensando, enquanto eu não penso num nome melhor, né? Deixa eu usar pelo menos a sigla, mas ficou. É. Isso já faz mais de 10 anos. Pô, legal então, legal. Ô Homer, vê se você lê mais coisas, né, cara? Você tem que ir. Você levou muito livro daqui. Você doou todos ou ficou com alguns? Não, eu fiquei com alguns. Ah, e... então quero resenhas depois. Já pegou várias dicas hoje. Pois tá, é, vendo? Várias dicas aí. Verdade. Tô lendo então, tô aí, tem que terminar o livro do nosso amigo do Código da Vinci lá, como chama? O Dan Brown. Dan Brown. Tô terminando um enorme que é Amber. Como que é? Não sei o que do Amber. Os Príncipe de Amber. Ui, eu não conheço. É uma fantasia antiga que eu tava querendo ler muito. E agora saiu no Brasil, calhamaço. São os primeiros livros todos aí. E, cara, é grande. É uma história que Amber é o planeta original e todos os outros, inclusive a Terra, são espelhos daquele planeta. Quanto mais distante de Amber... mais bizarro vai ficando o planeta. Então, tô lendo, depois eu falo como que é. Boa! Ô, querido Homer, ia falar Hammer, o que você tem que falar agora? Bom, agradecer demais aí aos nossos patrocinadores, né? Estratégia Concurso e também G4 Educação. Sim, tem tudo, o link na descrição para você saber mais, isso não é aí mesmo? E o que o pessoal escreve nos comentários depois de deixar o like para provar que chegou até o final dessa conversa? Bom, para provar que chegou até o final dessa conversa, coloca aí 50 tons de cinta. Muito 50 bom. Tons de cinta com C, tá? Cinta. Obrigado demais, fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau, e que bom que vocês vieram, valeu, fui. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.